Vai disputar aí 8 voltas de 50 metros, somando assim os 400. Vamos juntos. É nado livre. Terá seus concorrentes Kim Womin, Samuel Short, Fei Liwei, Lucas Mertens, Eja Winnington, Aaron Shackle e Oliver Clement. Boa sorte para o Guilherme Costa. Chega ali o atleta da Alemanha que vai para a raia 8, Oliver Clement. Torcedor vaia, né? Porque a França é meio rival da Alemanha, historicamente falando, né? Geograficamente também. Aí o atleta da Coreia, o Kim Womin, na raia 1. Vai largar na raia 1. E é isso aí. Vai chegando ali os atletas. Podemos ter a primeira medalha do Brasil nas Olimpíadas. Podemos ter emoções hoje. E ali Aaron Shackle. Aí a Aaron Shackle se encontrando ali. O Aaron, né? O feminino já passou. Vamos lá. Agora Samuel Short na raia 2. Agora daqui a pouco vai chegar o Brasil. Daqui a pouco chega o Brasil. Vamos juntos. Vamos agora se encontrando ali os torcedores australianos. A mais australiano chegando ali em favor de Elijah Winnington na raia 6. Daqui a pouco chega o Guilherme. Daqui a pouco chega o Guilherme Costa para buscar essa medalha a favor do Brasil. Aí mais um chinês, o Fei Liwei, em favor do quadro chinês que já ganhou 2 medalhas de ouro nessas Olimpíadas. Torcedor da China presente em Paris. E agora o Brasil! Guilherme Costa! Para delírio do torcedor presente, Brasil. Guilherme Costa, toda a sorte Brasil. Do mundo para ele. Que sai no mínimo um bronze para o Brasil hoje. E fechando as raias, a raia 4, Lucas Mertens. Vai a Das também, pelo torcedor francês, vai buscar a medalha a favor da Alemanha. Né? É isso aí. Sorte para o Guilherme. Sorte também daqui a pouco para Maria Fernanda. Também Maria Fernanda Costa, que estará buscando essa taça olímpica, né? A taça olímpica é a medalha, né? Nessas Olimpíadas de Paris. São 8 voltas na piscina. Vamos lá, Guilherme. Chegou o seu momento. O recorde olímpico. Vamos lá, é agora, Guilherme. É agora ou nunca. Vai bater agora o Winnington também na raia 6. Se encontra na raia 5 Guilherme Costa. Que dê tudo certo. Chegou o momento, Brasil. Atenção, vai começar a prova dos 400 metros livre. Vai, agora o árbitro já está mandando os pessoais, os nadadores irem para suas marcas. Que o time Brasil consiga a primeira medalha em Paris, logo no primeiro dia. Vamos lá. Começa agora! Sendo uma mãe de gêmeas de quase 10 anos, atipicamente em pandemia. Essa é a realidade, é tudo diferente. Tudo completamente diferente. A minha pergunta é para todo mundo. Eu tô querendo falar e não tá saindo som, poxa vida. É, tá desativado. A minha pergunta para todo mundo é assim, ó. Muito bem, tá? Teve um problema aqui com o Natan Calvário, porque na hora quando eu tô achando tão interessante a forma como a internet tá, rapaz. Na hora quando ele dá um grito, ele acaba caindo. Mas vamos lá, vamos aqui nos interagir melhor aqui por enquanto. No exato momento, por enquanto, a primeira colocação vai ficando por conta do... Vai ficando por enquanto por conta do atleta da Alemanha. A Alemanha assumindo por enquanto a primeira colocação, seguidamente com a Coreia do Sul. Vamos ficar de olho na quinta raia. Tá todo mundo próximo ali da zona também de pontuação do recorde mundial. Vamos lá, portanto, até aqui. Daqui a pouco a gente começa já de volta por aqui. Pra você que tá aqui ligado aqui com a gente, vamos embora. Vai tentar partir pra cima, portanto, até aqui por enquanto, vamos embora. Lá vem ali mais uma vez a passagem por parte ali do... do... Pelo amor de Deus, que tal outra transmissão? É... Natação, ô Gurigaminha. Vamos lá, portanto, aqui, Martins, Kim e Winnington, por enquanto, assumindo a primeira, segunda e terceira colocação até aqui. Chegamos a 400 metros, por enquanto, tentando assumir, por enquanto, a primeira volta. Vamos agora voltar agora com o Nata Calvário, 200 metros agora já completados agora com 1,41. Lembrando que estamos na quinta raia, o Brasil está na quinta raia por enquanto e está conseguindo brigar por posições, né? Não só eles, como também as raias 2 e 3. 200 metros já foram completados, agora estamos agora com 200 metros, agora vamos agora para mais 2 minutos pela frente. 2 minutos até aqui por enquanto, 0,2 e 6, e por enquanto a Alemanha mantendo a sua passagem. Tá vendo a briga por dois australianos ali, que vai brigando braçada com braçada também. Não se sabe se o Guilherme, se o Guilherme Costa vai tentar aproveitar a ocasião para ativar o gás extra lá no finalzinho. Mas por enquanto ele vai ocupando ali a posição lá para trás. Ele tá ficando um pouquinho lá para trás agora, o brasileiro, ali nesses últimos 400 metros. Vamos voltar com o Natan Calvário na transmissão olímpica. Vamos lá. Estamos chegando nos metros finais. Agora a emoção toma solta agora, né? Minutos finais agora. Vai tentar agora 350 metros. Guilherme tenta chegar. Por enquanto, metros em primeiro, 15 segundos. Short em terceiro. Vamos ver, última volta. Última volta, último, última abraçada para o Guilherme, quem sabe conseguir pelo menos um bronze. Vamos torcer para que sim. Vamos lá. Ânimo, Guilherme. Quem sabe um sprint final. Vai, Guilherme. Vai que dá. Última volta. Vai. Vai que dá, Guilherme. Última chance. Vai. Bateu. Não consegue o bronze olímpico. Nos últimos queimados, tentou chegar ali o Guilherme Costa. E no final das contas, o ouro olímpico foi adiado para daqui a pouco, às 13h53. Infelizmente, o nosso glorioso Guilherme Costa acabou não conseguindo o ouro olímpico. É complicado. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez que o Brasil consegue o ouro olímpico. Pelo menos nessa prova. Ainda tem uma Olimpíada inteira para conseguir. Acalmemos a ansiedade. E ainda por cima, tem daqui a pouco, em 2 minutos, a prova da final feminina, né? Com a Maria Fernanda Costa. É isso aí. Vamos juntos. Vamos juntos, você está acompanhando aqui com a gente. É, enquanto isso, Carlos Xavier, informações por enquanto sobre Japão e Mali, até a prova feminina. Muito bem, Natan. Vamos passar já as escalações antes de começar o jogo, ou você quer esperar começar o jogo para a gente? Pode passar, pode passar. Pode passar? Pode perguntar para o Bruno, pergunta para o Bruno. Bruno. Diga. Podemos passar as escalações das duas equipes ou vamos esperar até a hora do jogo? Quer passar agora? Quer passar agora? Vamos passar agora. Vamos passar agora. Ok. Eu passo do Japão, você passa de Mali. Isso. O Japão, que vem com o Léo Kokubo no gol, número 1. O Yenishio é o número 3. Hiroki Sekine, número 4. Hirito Yamamoto, número 7. O nipo brasileiro, João Fujita, é o número 8. O número 10 para Koki Saito. Número 11, Mao Hosoya. Número 13 para Ryotaro Araki. Número 15 para Kota Takai. Número 16 para Ayumu Ohata. E número 20 para Fuki Yamada. Este é o 11 inicial da equipe do técnico Go Oiwa. Agora o Bruno Mioto vai passar para o nosso ouvinte a escalação do time de Mali. Diga lá, Bruno. Antes, só falar que essa é a ordem numérica. Na ordem tática. Essa é a ordem numérica. Na hora de tática, tá Kokubo, Sekine, Nishio, Takai, Ohata, Yamamoto, Fujita, Araki e na frente Yamada, Hosoya e Sai. A seleção de Mali vem a campo. Deixa eu pegar aqui a escalação. Do técnico Alô Badara Diallo, time que também está na ordem numérica, né? Lassine Diarra com a número 1. Aí nós temos aqui o Dogorre com a número 2. O Mamadou Tunkara com a número 4. Ibrahima Cissé com a número 5. Boubacar Traoré com a número 8. Cheikh Ndoumbia, o artilheiro do time que fez o único gol de Mali na partida contra Israel, com a número 9. Salah Gidou com a número 10. Tchemoko Diarra com a número 11. Brahima Diarra com a número 13. Ahmed Diomandé com a número 17. E Moussa Diakité com a número 18. Esse é o time de Mali treinado pelo nosso querido Alou Badara Diallo. Muito bem, Bruno. Muito bem, amigos ouvintes, amigos ligados na Rádio Mirai, na Rádio Animu, em todas as nossas rádios parceiras. Carlos, diga lá. Nós temos arbitragem. Temos já arbitragem? Então vamos lá. E é uma velha conhecida nossa. Edna Alves Batista do Brasil apita o jogo. Vamos ver aqui. Quem pega aqui? Aqui, ó. Edna Alves Batista, aí a assistente número 1, Neuza Bach, Neuza Inês Bach, número 1, a número 2, a Fabrini Costa, a quarta, a Yelena Tivetkovic, e no VAR está a nossa querida Daiane Muniz e o assistente dela de VAR é o argentino Héctor Paleta. Muito bem, Bruno Milton, muito bem, amigos ligados. Enquanto isso, eu volto com o Natan Calvário. Diga lá, Natan Calvário. Vamos lá. Já chegou na raia 1 ali, Maria Fernanda Costa, a Mafê Costa, que pode entrar para a história do esporte olímpico brasileiro. Quem sabe para trazer na Olimpíada de Paris a medalha olímpica. Não tivemos com Guilherme Costa, né, que ficou nas primeiras posições depois do pódio. Agora, quem sabe com a Mafê, o destino seja outro. Enquanto ali as atletas vão focar, eu quero dizer aos irmãos e às irmãs que Maria Fernanda Costa irá largar na raia 1. Enquanto o torcedor vibra ali com o Kate Ledeck, experiente ali, nadadora. Que seja um destino mais sortudo para o Brasil agora no feminino. Que os deuses do esporte possam olhar para o esporte brasileiro e trazer uma medalha. Fiquemos na torcida. Que fiquemos na torcida. Vamos lá, vai começar agora. Essa que pode ser a primeira medalha olímpica do Brasil. Boa sorte a Maria Fernanda nessa Olimpíada. Vamos juntos. Daqui a pouco, Plínio Lima também estará aqui para Japão e Mali. Vamos só esperar essa prova terminar e vamos diretamente para o jogo do Japão, do Nippon. Estamos aqui esperando a prova começar, já são 3h57, horário de Brasília. Vamos lá. Pera aí, Natan. Oi. Pera aí, Natan. Oi. Olha o gol. Pera aí, depois você fala que agora vai começar a prova. Vai começar o que pode ser a primeira medalha de ouro do Brasil. Terminando a prova, você pode falar o gol de onde saiu. Boa sorte, Maria. Beleza, daqui a pouco você fala que vai começar agora. Eu começo a partir de agora. Começa agora! Que seja a medalha de ouro para o Brasil, ou pelo menos uma medalha olímpica. Que seja a primeira vez para o Brasil nessa Olimpíada de Paris. Começa com Maria Fernanda Costa. Vamos, Maria Fernanda, para cima. E já começa bem, nadando, mantendo bem o ritmo inicial. Mas as atletas americanas lideram na frente com as australianas ali. Também em cima. Ali, ó, time Tusa, McIntosh e a Ferreira também por ali. Mas a Maria Fernanda não está nesses primeiros 50 metros liderando, né, o quadro de medalhas. Mas ela está perto, pelo menos, apanhar um bronze, né? Vai tentando ali alcançar as norte-americanas, as canadenses, as australianas. A Maria Fernanda, mas a Maria Fernanda até o momento não está conseguindo chegar lá. Vamos ver o que, que vai dar. Por enquanto, Chitmus em primeiro, McIntosh em segundo, Ferreiter em terceiro. Vamos lá, Maria, busca aí um fôlego. Falta ainda mais 6 braçadas aí, né? 6 voltas, se você for ver por esse lado. Mas ela está pegando as últimas posições. Perdeu o fôlego que estava no início. E por enquanto a prova vai sendo liderada pela equipe da Austrália com a Chitmus. Vamos lá, Maria Fernanda, busca esse fôlego de onde você não tem, para quem sabe dar a primeira medalha ao Brasil. Tenta ali a possibilidade, vai nadando ali as americanas e as australianas liderando a prova. A expectativa era que o Brasil não conseguisse nos 400 metros masculino a medalha, não conseguiu. E parece que no feminino, ao que tudo indica, metade da prova vai ficar para depois mesmo. Chitmus em primeiro na Austrália, Canadá segundo, Estados Unidos em terceiro. Vamos torcer para que ainda dê para Maria Fernanda, mas eu acho que agora vai ficar complicado. Vai ficar delicado para Maria Fernanda. Começou Japão e Mali. E você vai acompanhar daqui a pouco com Plínio, com Bruno e com Carlos Xavier. Olha, vamos para os 250 metros agora. Chitmus em primeiro, McIntosh em segundo, Led aqui dos Estados Unidos em terceiro. Vamos juntos, ainda tem muita prova para rolar, mas 3 voltas, 150 metros, a Maria Fernanda está muito lá atrás. Está muito lá atrás. Provavelmente não vai dar nada, né? Infelizmente, até pro bronze vai ficar difícil. Mas vamos lá, só de ter chegado na final já é uma baita conquista. É muito jovem ainda. Só com a idade que ela tem, ter chegado na final olímpica é uma baita conquista. Era difícil mesmo, tem muito atleta experiente. Estamos nos 350 metros agora, caminhando para os 350 metros, mas a Maria Fernanda vai trazer um dia uma medalha. McIntosh em segundo, Chitmus em primeiro e Ledeck em terceiro na raia 4. Vamos lá, vamos para o fim dessa prova. E a Maria Fernanda vai tentando concluir. Vai tentando concluir de uma forma aguerrida essa prova. Às vezes nem a vitória é o que importa, mas está chegando pelo menos em penúltimo ali. E vai terminar essa prova com vitória da raia australiana na raia 5 para Chitmus em primeiro, McIntosh no Canadá em segundo, Ledeck dos Estados Unidos em terceiro, ouro australiano para a alegria do povo oceânico. Ariane Chitmus vibra, comemora, faz a festa. Festa australiana que comemora em Paris. Não deu para a natação brasileira. Infelizmente, tanto o Guilherme como a Maria Fernanda Costa acabaram não conseguindo o mínimo para conseguir chegar ao pódio. Mas ainda tem muita Olimpíada pela frente. Hoje é só o primeiro dia. Hoje é só o dia 1 dessa Olimpíada. Ainda tem muita coisa para acontecer, né? Tem mais natação, tem muita coisa para acontecer. A realidade é essa, a realidade seja dita. Vamos agora ao futebol. Vamos agora ao futebol agora. Nas ondas do Rádio Esportivo Brasileiro. Você que me acompanhou das 3h30 até agora, você vai ficar agora com Carlos Cauã Xavier, o Carlos, para essa reta final agora do inicial do futebol. Mas antes eu prometi pro Bruno Mioto que ele ia falar o gol. Fala aí, Bruno, o gol de quem? Não é um, são dois. Paris, Parque dos Príncipes. O Paraguai no finalzinho faz 2 gols com Marcelo Fernandes e Balbuena, aquele ex-Corinthians, e vence Israel por 4-2, ou seja, o Japão, se vencer hoje, a seleção de Mali está classificada e podendo que precisa só de um ponto contra Israel, se vencer hoje, para ficar na primeira colocação do grupo. É, a notícia então era boa. A notícia então era maravilhosa, então. Vamos lá, Carlos, é contigo. Muito bem, amigos ouvintes, amigos que estão ligados no futebol da Rádio Mirai. Vamos ao vivo da França para mais uma vez trazer para você o melhor do futebol. Japão e Mali, Mali e Japão. Hoje é dia de niponistas, hoje é dia de samurais, futebol masculino. Eu não estou sozinho nesta transmissão, aqui é Carlos Xavier na narração para trazer tudo para você. Não estou sozinho, eu estou primeiramente com ele, um dos melhores, uma verdadeira enciclopédia da JFA, sabe tudo sobre JFA, sobre Nadeshiko. Boa tarde, Bruno Mioto! Boa tarde, Carlos, boa tarde ao Plínio que está nos vendo, ao Natan que está na nossa técnica hoje. E vamos falar do Japão, né? Vamos falar do Japão masculino que vai enfrentar hoje. Mas já recebeu essa ótima notícia, que é a vitória do Paraguai de virada para cima de Israel. O jogo ainda não acabou ainda. O jogo ainda não acabou. Está nos acréscimos ainda. Mas 4-2. E o Japão agora só depende de si mesmo hoje para garantir essa classificação e jogar tranquilo na última partida contra Israel. Agora sim eu apresento... Agora acabou. Paraguai 4, Israel 2. Agora sim eu apresento ele, já tive honra de fazer muitos jogos com ele pela Rádio Mirai e hoje estamos mais que juntos na Olimpíada de Paris 24. Boa tarde, Plínio Lima! Muito boa tarde, Carlos Xavier, boa tarde, Bruno Mioto, boa tarde também ao Natan Calvário, que estava acompanhando aí os atletas da natação. E é o seguinte, Japão enfrenta Mali. A seleção japonesa, que depois de meter 5-0 no Paraguai, agora vem com tudo para tentar uma classificação para a fase seguinte na partida contra Mali. E a gente está aqui, né, na torcida. Boa tarde também a todos que estão nos ouvindo pela Rádio Mirai e pela Rádio Outra Dimensão. Muito bem, muito bem. Vamos chegando já a 4 minutos e meio aqui. No jogo entre Japão e Mali, vem o toque na ponta direita para a equipe de Mali, tentando sair de trás, a saída de bola é boa para a equipe de Mali, vai saindo pela ponta direita, olha só, vai tentar furar a zaga, passou, partiu ali o Ohata, essa bola sobrou, vai tentar cruzamento, e cruzamento, a bola bate na marcação e vai embora pela linha de Carlos Xavier está aqui, ele pediu para eu dar uma sumida rápida, então vamos lá, rapidinho. Escanteio ali a seleção malinesa. Enquanto eu vou tocando o barco aqui, o Bruno Mioto pode falar desse lindo resultado do Paraguai aí sobre a seleção do Israel, que daqui a pouco ele fala, porque agora tem escanteio a seleção malinesa. Escanteio cobrado na boca do arco, levantamento feito, toque de cabeça, rasga a retaguarda japonesa. A sobra é da seleção de Mali, que tem um dos principais jogadores aí, o Naby Keita, jogador do Werder Bremen da Alemanha, que jogou no Liverpool e no Barcelona por muitos anos. Tenta aí a possibilidade, a seleção malinesa vai tentar a chance, cruzamento, tira a defesa. Tem também o Haidara, né, que jogou no, não sei se ele está convocado, mas ele joga no Leipzig da Alemanha. Bruno Mioto. Sim, está no banco. É, o Haidara joga muito. E vai lá a pressão de Mali, Bruno, vitória do Japão hoje, classifica. Classifica e também tem a questão de que se ganhar hoje, só precisaria de um ponto para garantir o primeiro lugar e com isso evitar a Espanha já classificada nas quartas de final. É, ou a própria Argentina, né, se ganhar e tirar a primeira colocação. Vamos lá, Carlos vai voltar agora. Carlos, é contigo. Muito bem, agora sim, vamos embora porque vem novamente a equipe de Mali com seu número 18. Que é o Jacquité. Jacquité faz o domínio, a bola vai chegando aqui pela ponta à direita de ataque da equipe de Mali, troca passes, equipe africana vai mandar daí, prefere a inversão de bola ali pela ponta direita para o seu número 2, o Ducouré. Ducouré mandou essa bola para frente, está ali o Ohata na marcação, consegue conter essa bola e vai mandar direto para frente a equipe do Japão, faz o domínio agora a equipe do Japão ali na frente, vai tentar toque, está marcando o assistente ali, pra cima do que sai, todo tá marcando o lateral para a equipe do Japão. 7 minutos até agora, 0-0, amigos ouvintes, amigos ligados na Rádio Mirai, na Rádio Outra Dimensão, na Rádio Animu. Aí o técnico Goiwa pedindo calma para os jogadores, pedindo cadência. Vai para a cobrança de lateral ali, o número 4 da equipe do Japão, o Hiroki Sekine. Ele que vai para a cobrança do lateral, agora 4 horas 8 minutos. Manda essa bola, faz o domínio Saito, Saito novamente para o Sekine. Sekine vai dominando, vai tentando chegar mais atrás, recomeça lá atrás com o Léo Kokubo, o goleiro da equipe japonesa. Enquanto novamente vem tentando chegar a equipe do Japão, trocando passes no seu campo defensivo do jeito que dá. A saída de bola é boa na ponta direita, acaba fazendo o corte a equipe de Mali, que vem tentando chegar, o contra-ataque botou na frente, faz a roubada e a arbitragem, a árbitra Edna Alves tá mandando seguir, Bruno. Segue o jogo aí, mas já tem um aqui, o Japão já tá passando um pouquinho de problema aí com esses jogadores velozes e muito fortes aí de Mali, tá dando problema. Siga lá, peleja. Enquanto vem novamente a equipe do Japão, faz o domínio número 13, o Araki. Ele vem dominando, o toque é pro Hosoya. Hosoya recebeu na esquerda, passou pelo primeiro, vai tentar o toque na ponta, faz o corte. A equipe de Malala sai pela linha lateral, lateral para a equipe do Japão fazer a cobrança. Nippon, Mari. O Japão resolveu acordar para a vida e resolveu jogar bola, Bruno. É, resolveu agora acordar para a vida. Um minutinho, cruzamento dentro da área, vai tentar o toque pelo meio, faz o corte. Olha só o cruzamento novamente de cabeça, novamente corta a zaga de Mali, voltou mais atrás. A equipe do Japão pode completar, Bruno. Então, agora sim o Japão acordou um pouquinho agora, com 9 minutos aí. Vamos ver o que vai virar aí desse jogo, que a gente já tá vendo, ouvindo aí que a torcida de Mali faz um barulho ensurdecedor em Bordeaux, porque como a gente sabe, Mali, tem muito torcedor de Mali que mora na França, ou seja, vai ser um jogo bastante complicado. Muito bem, Yamamoto, ele faz o domínio, faz o toque agora, vai chegando, olha só, a Tabe buscar, vai tentar cruzamento, faz o domínio, tem dois na marcação, tentou tirar, sai dos dois, a bola sobra pro Dita, cruzamento, era pro Hosoya, faz o corte, a equipe do Japão, mas sobra essa bola na ponta direita pro número 20, Fukuyamada faz o domínio, a bola vai chegando, novamente o toque, Fujita agora vem dominando, vem carregando, o toque mais pro meio, faz o corte, a zaga de Mari, que vem chegando na ponta direita, vai tentar o toque, bateu na marcação, a arbitragem manda seguir, a arbitragem tá mandando seguir, siga lá pelota, a bola vai chegando para a equipe do Japão na ponta direita, Yamamoto faz o domínio, prefere o toque, agora sim cadência um pouco mais a bola, prefere um toquezinho mais atrás, mais ali, mais aqui, bastante pegado o jogo até aqui, Imanandi Desca! Até agora 16 horas 11 minutos horário de Brasília, 4 horas 11 minutos horário de Tóquio. E atenção, torcedora, a Rádio Mirai, a Rádio Animu e a Rádio Outra Dimensão vão dar um tempo na bola para informar para você o tempo e o placar do futebol. Por aqui 10 minutos, exatos 10 minutos e 40, 0 para a equipe de Mali, 0 para a equipe de Japão. Olha a senhora de Mali, bateu, pegou o Kokubo. Japonês, e que defesaça, podia ter saído primeiro, veio carregando o número 11 de Mali pra mandar direto na perna, tirou com o pé o Léo Kokubo, Plínio. Boa defesa aí do Léo Kokubo, contra-ataque fulminante da equipe de Mali, agora os 11 minutos, é escanteio pra seleção africana. Muito bem, seleção de Mali tem escanteio com seu número 10. Cruzamento, a bola vem dentro da área, dentro do toque de cabeça, tira daí. Essa bola sobe para a entrada da área, voltou mais atrás, recomeça a equipe a equipe de Mali, perdão. Agora sim, vai daí, meu amigo. Não vai, ela vai embora pela linha de fundo, somente o tiro de meta para a equipe do Japão fazer a cobrança. É o Kokubo, faz o toque, a bola vai chegando, recebe novamente, vai sendo circulada a bola do jeito que dá. E agora vai, né, Bruno? bastante vaia aí, obviamente, que a maioria do estádio é de torcedores de Mali, né? Ou seja, muita vaia aí para o Silvio Cocô, que a gente sabe muito bem que ele é um goleiro bastante peculiar, né? Que é um goleiro mais sul-americano, podemos dizer. Correto. Enquanto novamente vem tentando chegar aqui para o Japão, solta a bola mais atrás, Léo Cocô faz o domínio, a bola vai chegando, Sekine vai carregando, prefere o toque ali no Ohata, faz o domínio do jeito que dá, saída de bola é boa, vem passando, tem gente no meio. Prefere o toque mais atrás, recomeça, bastante cadência dos dois lados até agora. Enquanto vem Sekine faz o domínio, vai tentando chegar, o toque vem mais atrás para tentar o toque na ponta direita para a equipe do Japão, saída de bola é boa, o Rata faz o domínio, tirou do primeiro, faz o corte a equipe de Mali, que vem chegando, olha o contra-golpe de Mali chegando aí. A bola é para o Jaquité, vai tentar cruzamento, vai tentar primeiro sair da marcação, tenta sair de trás, agora dois em cima dele, toque vem mais atrás, faz domínio, novamente a equipe de Mali, saída de bola é boa, saída de bola é ótima para a equipe africana, o toque vem pelo meio, vai tentar saída de bola em cima de dois japoneses ali pelo meio, vai tá agora a inversão de bola, vai chegando lá na ponta, cruzamento, forte demais, mas tem gente para conter aqui na ponta. É o número 2 da equipe de Mali, o do Correia. Do Correia faz domínio, a bola vai chegando pelo meio. Novamente toca a bola ali. O Dombiá faz domínio. Troca passes, equipe de Mali. Bastante cadência dos dois lados, Plínio. Bastante cadenciado pelos dois dois lados, mas pelo que eu tô vendo, a equipe de Mali, infelizmente, parece que tá mais próxima do primeiro gol do que o Japão. Vamos ver o contra-ataque japonês. Vamos lá para o contra-ataque japonês. Vem tentando chegar novamente a equipe de Mali. Vai tentar o corte, ponta direita. Faz o corte, equipe do Japão. Agora sim tem chance. Prefere toque mais atrás. Prefere tocar mais na ponta. Trocar bastante passes. Olha a saída de bola. Enquanto isso ainda está no chão ali o número 16, o Ohata. Está no chão e ali ele ficou, Bruno. Ele ficou... não sei não, hein? Mas é, ficou no chão aí, segue o jogo. Vamos lá. Trocando passes aqui para o Japão, chegando já 15 minutos, exatos 15 minutos de jogo aqui no estádio de Bordeaux, na França. Saída de bola boa da equipe de Mali, vai tentar o toque mais para o meio. Faz o corte de qualquer maneira aqui para o Japão. A saída de bola é boa, a bola é para o Ohata, o Ohata vem fazendo domínio. Agora sim, a bola vai chegando no Fukuyamada. Fukuyamada faz o toque, ponta direita novamente ali para a equipe do Japão. Do jeito que dá, eles tentam chegar. Do jeito que dá, eles tentam sair de trás. Enquanto novamente o Japão troca passe, Sekine, ele vem fazendo domínio, bastante acionado nesse jogo até agora, o Sekine. Vai tentando chegar novamente, equipe do Japão. A bola é boa na esquerda, tem Rossoi lá no meio. Faz o toque mais atrás para o Fujita. Fujita faz o domínio. A bola vai chegando. O Rata vai passar no meio de dois. Do jeito que dá, do jeito que não dá, eles tentam mandar essa bola dentro da área. Essa bola vai chegando, circula. Sekine vai tentar fazer o domínio. O toque chega mais atrás. Recomeçando a equipe do Japão. Agora sim a bola para o Yamamoto. Yamamoto faz o domínio. Prefere o toque mais atrás. A equipe do Japão, do jeito que dá, o Japão quer chegar. Do jeito que dá, o Japão quer chegar. Vamos embora. Vamos embora, amigos ouvintes, amigos ligados. É sempre bom ter a sua companhia. O Japão trocando passes no tic-tac, Sekine faz o domínio, vai recebendo. O toque é pro Yamada, vai tentar a marcação. Ela sai pela linha de lado lateral para a equipe do Japão fazer a cobrança. Rapazes, 16 minutos. Até agora, o que, que vocês viram? O que, que tem na opinião de vocês? Plínio, você começa. No meu ponto de vista, parece que, infelizmente, a seleção de Mali teve mais perigo, né? Apresentou mais perigo para o gol do Cocô. Mas o Japão também não fica por baixo. Teve boas oportunidades também. Mas eu ainda dou mais destaque para as oportunidades de Mali, inclusive para a defesa maravilhosa do Cocô aos 10 minutos. Já você, Bruno. Então, eu concordo com tudo que o Plínio disse. Ainda mais porque o Japão tem que tomar um pouco de cuidado, porque se perder a bola, é contra-ataque e Mario tem jogadores capazes de botar pressão, de botar o pezinho no acelerador, e o Japão fica muito vulnerável na defesa. O Japão tem que tomar muito cuidado com esse contra-golpe. Muito bem, mas quem vem pro contra-golpe é o Japão. E a Yamamoto vai tentar passar por dois, faz o corte. Tem Fujita, o toque é bom para a equipe do Japão, cruzamento, a bola vem dentro da área, faz o corte, equipe de Mali, mas fica a bola pro Rato, Rato passou por dois, toca por último na marcação e vai embora pela linha de fundo. Escanteio, primeiro escanteio para a equipe do Japão no jogo, Frio. Primeiro escanteio favorecendo a seleção japonesa, parece que o Japão meio que começou a acordar para a partida, quem sabe aí numa chance de escanteio. Quem sabe agora? Quem sabe agora? Ali o número 13 para fazer a cobrança, o Araki. Araki vai mandar lá dentro da área. 18, quase 19. Foi nessa parte aí que saiu o primeiro gol do Japão no jogo contra o Uruguai. Paraguai. Paraguai, perdão. Já vai tentar cruzamento para dentro da área. Já autorizado pela senhorita Edna Batista Alves. Ali a árbitra brasileira pedindo que não tenha empurra-empurra, que não tenha forró bodó lá dentro da área. Já vai subir essa bola. Ainda com coisa, já vai rolar dentro da área. Agora sim vai o Araki para a cobrança. Cruzamento, a bola vem dentro da área. Faz o corte, equipe de Mari. Mas essa bola foi mal cortada. A bola sobrou para a equipe do Japão. Faz o domínio. A bola vai chegando. Saito para o Sekine. Sekine para o Araki. Bate na marcação e novamente ela vai embora pela linha de fundo. Novo escanteio para a equipe do Japão fazer a cobrança. E temos informação para você. Informação é que Roberto Medina está classificado para as quartas de final do surf. Agora devemos ter a cobrança aí do novo escanteio. Quase 20 minutos, eu disse. Já vai ter cruzamento, a bola vai ter dentro da área. Agora sim, cruzamento, a bola vai dentro da área. Tentou toque de cabeça o Sekine. A bola bate na marcação e vai embora pela linha de fundo. É novo escanteio. Na verdade foi o Nishio que cabeceou essa bola. Novo escanteio, dessa vez pelo lado direito. Imanandi Desca! Agora 16 horas 21 minutos, horário de Brasília. 4 horas 21 minutos, horário de Tóquio. E vamos com a informação corrigida. Foi o Gabriel Medina que se classificou e não o Roberto Medina, como eu havia dito. E atenção, torcedor. Já eu giro o tempo e o placar, porque vai cruzamento, a bola vai dentro da área, a bola do Yamamoto vai tentar passar. Tá ali o Ohata, o número 20, o Fukuyama, dá pra fazer a contenção, vem cruzamento, a bola na boca do gol, vai tentar cruzamento pra dentro da área. Essa bola sai pela linha de fundo diretamente. E é tiro de meta pra equipe de Mali. E agora sim, atenção, torcedor! A Rádio Mirai, a Rádio New e a Rádio Outra Dimensão vão dar o tempo da bola para informar para você o tempo e o placar do futebol! Alô, Carlos Xavier? Agora sim voltamos, vamos chegando a 21 minutos e 15, eu disse 21 e 15, 0 para a equipe de Japão, 0 para a equipe de Mali, Júlio Olímpico, 24 anos do esporte, na verdade. Otofansub.blogspot.com Otofansub, de fã para fã. Recomeça a equipe do Japão, vamos chegando já a 21 minutos e meio, recomeça a equipe japonesa no seu campo de defensivo. Nishio faz o domínio, faz o toque agora, a bola vai chegando, tentando sair de trás, a equipe japonesa faz a recepção Yamada vem buscar, toque mais atrás, Nishio pro Rossoia, deixou de trás, mas não deixou para ninguém, só pro goleiro da equipe de Mali, o Lassine Diarra. vai tentar a saída direto pra frente, faz o corte ali o Sekine, a bola vai tentando pro meio, tenta chegar a equipe de Marley, toque vem na ponta direita, faz o corte, agora é bom, a saída de bola é boa pra equipe do Japão, o toque vem ponta esquerda, vai tentar sair dos dois da marcação, vai agora sim, vai o cruzamento, a bola é pro Yamamoto, tá lá, o lacinho de Arra pra fazer a defesa. Lílio Lima. Agora sim, o Japão tá começando a vir com mais perigo aí. Que cruzamento ali, bonito aí, né? Seria pro camisa número 7 do Japão. Só que aí, né, o goleiro chegou antes na bola, conseguiu evitar o que poderia ter sido o primeiro gol do Japão. Muito bem, já cobrado o tiro de meta, o toque vem ali pelo meio pra equipe de Mali com Dido. Dido, ele vai fazendo domínio, toque vem na ponta direita pro Cissé, agora sim fazendo domínio de bola, vai chegando a equipe de Mali, tentando envolver o Japão do jeito que dá, mas não vai. Até agora domínio de Mali, mas nada de gols por aqui. Enquanto isso, eu trago para você a informação lá do vôlei. Os Estados Unidos tem 21, a Argentina tem 17, né? No vôlei masculino. Enquanto novamente vem o Japão, tá parado o jogo, lateral para a equipe nipônica. Vamos ver quem é que vai para a cobrança, o número 16 é o senhor Ayumu Ohata. Ohata vai para a cobrança de lateral aí para a equipe do Japão. A Edna Batista tá mandando voltar. Manda voltar ali a Edna Batista. O Rata vai novamente ali para a cobrança do lateral. Já cobrado o lateral, tentou toque mais pro meio, faz o corte. A equipe do Japão, do jeito que dá, toque de cabeça daqui, de lá, sobra a bola para a equipe de Mali, faz o corte ali o Yamamoto. Yamamoto faz o domínio, a bola vai chegando, bate na marcação novamente o lateral para a equipe do Japão. Bruno Mioto, quase 25 minutos. E daí, como é que estamos? Estamos vendo aí que o Japão, depois da pressão inicial, ele melhorou na questão do contra-golpe. Ó, mas lá vem mais. E olha a Mali chegando com o Dido tentou corte, olha o corte para a equipe do Japão, e escapa aqui pela ponta direita o Fukuyamada escapou, foi tirada a marcação, a bola sobrou, Yamamoto vem fazendo domínio, Fujita, a bola no pé do Rossou, e a escapou essa bola, quase que o Rossou manda no fundo da rede, Plínio. Se o Rossoia tivesse conseguido dominar essa bola, era tchau e bênção, hein? Com todíssima certeza, 25 minutos. Continuamos com 0-0 aqui na Rádio Verai, na Rádio Animu e na Rádio Outra Dimensão. Novamente vem tentando chegar a equipe do Japão, trocando passes no campo defensivo, Nishio vai tocar a bola pro Sekine agora recebe essa bola, vai tentar alçada direto, toque vem lá atrás pro senhor Kota Takai, vai tentar o toque, Nishio faz o domínio agora, vai tentando chegar novamente, aqui pro Japão, do jeito que dá, vamos chegando a quase 26 minutos, amigos ouvintes, amigos ligados, enquanto vem novamente, aqui pro Japão, Sekine faz o domínio, Nishio agora, bola novamente pro Sekine, bastante acionada ali de defesa do Japão, né, Bruno? Bastante usado, até porque tem essa questão aí de que não pode tomar contra-golpe, porque esse time de Mali é um time muito forte, muito rápido. Isso tem que ter uma concentração muito maior tanto das alas japonesas quanto dos defensores. Muito bem. Enquanto novamente vem tentando chegar a equipe do Japão, do jeito que dá, o Japão quer sair de trás, mas o time de Mali se fecha completamente. Enquanto novamente vem o Japão, Takai faz o toque, a bola vai chegando, o Rata agora vem carregando ali pela ponta esquerda, o toque vem mais pro meio, Fujita, o toque mais pro meio, Nishio, a saída de bola é boa pro Yamada pro Sekine novamente pro Yamada por dentro, saída de bola é ótima pra equipe do Japão, corta por baixo a equipe de Mali, vamos chegando já 26, quase 27, novamente vem tentando chegar a equipe de Mali, despacha de lado diferente, corta a zaga ali com Sekine pro Fujita, agora pro Fukuyamada. E Yamada foi puxada, a arbitragem está marcando a falta em cima do jogador da equipe de Mani, Plínio. Falta em cima do jogador de Mari, né? O Yamada meio que veio com uma sobrecarga ali em cima do jogador da seleção africana. Falta. E agora uma falta mais feia e vai pintar o cartãozinho. Vai pintar o cartãozinho pro Fujita. Joel Shima Fujita, nipo nigeriano. Pintando aquele cartãozinho. Mado, então cartão amarelo para Joel Fujita, número 8. Correto. Tá ali o do Corrêa, número 2, da equipe de Mali. Já cobrado o lateral para a equipe maliense. Aqui vem mais atrás, recomeçando a equipe africana do Corrêa, faz domínio, vai tentar o toque ali para o meio de Didô. Agora sim faz o domínio número 11, Jaquité tentou o toque mais para o meio, tá parado o jogo, subiu o pano da senhorita Neuza Vac. Impedimento marcado no ataque da equipe de Mali, Bruno. Impedimento bem marcado aí, ele estava realmente na bandeira. E é o que eu falei, o Japão tem que ter muita concentração aí para não dar bote aí da seleção de Mali. Muito bem, enquanto novamente vem tentando chegar a equipe do Japão, troca passe no campo defensivo, Sekine para o Nishio lá para o Kokubo, não chega já 29 minutos, mandou essa bola lá para frente para a equipe do Japão, faz o domínio o Hata vai tentar o saída de bola, é pro Rosso, ele vai tentar no meio de dois, não conseguiu, tá ali o Konaté para fazer a contenção para a equipe de Mali, que sai na ponta direita, de ataque da equipe do Japão, tentando chegar novamente, a equipe africana, toque vem mais pro meio, tentou chegar, o corte agora, essa bola vai saindo pela linha lateral, ali o Ohata número 16 para fazer a cobrança. Imanandi Desca. Por aqui, 4 horas 30 minutos horário de Brasília, 16 horas 30 minutos horário de Brasília, 4 horas 30 minutos horário de Tóquio. E atenção, torcedor, a Rádio Mirai, a Rádio Animu e a Rádio Outra Dimensão vão dar um tempo na bola para informar para você o tempo e o placar do futebol. Por aqui, 30, eu disse 30 exatos. 0 para Japão, 0 para Mari. Enquanto novamente vem tentando chegar o Japão com o Takai. Takai vai fazer um domínio, passou bem pelo primeiro, preferiu o toque mais atrás ali pro Sekine. Sekine agora vem dominando o Nishio. Nishio novamente pro Takai. Takai, a bola vai chegando no Rata. O Rata tentou o toque pro meio, tá parado o jogo. Marcado o lateral pra equipe africana. Plínio Lima. 30 minutos, 0 a 0. O que você tem para dizer até aqui? Né, acabou o campo, né? Lateral para a seleção de Mali. A seleção japonesa começou a acordar bem para o jogo, começou a vir com um pouco mais de perigo também. Acho que agora só falta o gol. E você, Bruno? Concordo com o Plínio, apesar de que nos primeiros minutos Mali pressionou muito a seleção japonesa. É aquilo que eu falei, tem que tomar muito cuidado com esse contra-golpe. Da... Olha a alçada de bola pro Rosso! E aí a arbitragem! Não. Me parece que não foi nada mesmo. Não, foi falta. O Rosso é choque no goleiro. É, parece ser uma falta de ataque mesmo. Falta de ataque mesmo, vamos rever? Vamos ver o replay. Vamos ver. Nossa! Nossa! Pode anotar que essa aí doeu em mim. Ele foi tentar chutar a bola, goleiro de Mali, o Lassini de Arrá. Tentou sair de trás, a falta em cima dele. Está marcada a falta para a equipe de Mali no campo defensivo. De ataque, né? O Rossoia estava com o pé alto. Isso mesmo, Pirinho. E a torcida de Mali cantando aqui em Bordeaux. É, uma torcida bastante numerosa. Porque é, Mali é um, como é um dos países colonizados pela França, tem muito malinês na França. França, na verdade, tem bastante descendência africana também, né? Argelinos, marroquinos, argelinos e outros. É bastante influência africana na França. Muito bem, enquanto já cobrada a falta ali para a equipe de Mali, faz o toque ponta direita para o número 17, o Ahmed Diomande. Tentou o toque ali para o meio, tocou para quem? Essa bola lateral é para o Japão. O lateral é para a equipe do Japão. Enquanto isso, está parando lá a Edna Batista. Já cobrado o lateral para a equipe do Japão com o Takai. Takai vai recuar mais atrás com o Nishio. Nishio agora será que anda para frente? Prefere o toque mais atrás. Sekine vai recuar lá atrás com o Léo Kokubo. Agora sim o toque vem na ponta para o Sekine novamente para o Kokubo. Kokubo faz o toque, ponta direita. Sekine recebeu e agora tem a chance de Reisolista para Reisolista. Sekine para o Rossoia. A saída de bola é boa para a equipe do Japão na ponta esquerda. Vai rolar o cruzamento. O toque vem, entrada da área, batida, bateu na marcação, tirou na linha! Que chance perde o Japão agora! Mas vem mais Japão aí, o toque é pro meio e Yamamoto tenta fazer o domínio, a arbitragem tá mandando o jogo seguir. Agora sim tá parando o jogo, dois jogadores de Mali caídos e a falta em cima do Dumbiá. Que chance perdeu o Japão, Plínio! Que chance, hein? A bola já tinha endereço certo. A sorte é que era um zagueiro da seleção de Mali e conseguiu tirar ali na boca da botija, hein? Tirou. Ou será que a bola tá vindo em direção pra fora? Parecia estar indo em direção pra fora. Muito bem. Meus amigos ouvintes, amigos ligados. Sempre bom ter a sua companhia. Fique com a gente. Pequeníssimo problema técnico, mas já devemos estar de volta. Agora sim voltamos ao vivo de Bordeaux. Ataca! Cheguei aqui em Jumalho, faz o corte de qualquer maneira aqui do Japão. O Léo Kokubo mandou essa bola pra frente. Tenta sair de trás aqui pro Japão, tentou toque pro meio, faz o corte novamente ali do Correia. Do Correia mandou essa bola pra frente, tentou toque, tira de lá de trás, mandou pra quem, meu? Mandou pra quem? Ataca! Também já está aqui com a gente, 36 minutos. Até agora, um Japão apático ou um Japão arrebatador? É, eu ainda digo que está num meio termo, sabe? O jogo em si só é que está apático. As duas equipes tiveram boas chances, o Japão também chegou agora há pouco com um baita perigo. E agora nós tivemos uma falta do Yamada em cima do camisa 2 da seleção de Mali. Muito bem, já cobrada a falta para a equipe de Mali, tentou toque ali mais pro meio, tentou a saída de bola, o toque vem de 2 para 2, saída de bola boa, olha o Yamamoto roubando essa bola, olha que tava pronta, saiu o goleiro para cair, fazer a defesa, filho. Que chance da equipe do Japão, hein? Que passe maravilhoso ali para o camisa número 13 do Japão, o Araki. Só que o Araki estava em posição legal, tá? O Araki se ele consegue dominar essa bola, se ele consegue dominar essa bola, acabou era perigo, hein? Aquela escorregadinha. acabou dando aquela escorregadinha, mas quase que o Japão mandou essa bola pra dentro. E novamente roubada de bola da equipe do Japão. Rossoia. A bola vem pra Araki. Araki vai tentar o toque no Fukuyama, mas essa bola recebida. O toque vem ponta direita pra equipe do Japão. Vai tentar passar da marcação. Agora sim, a batida batendo a marcação. Sobrou a bola ali pro Fujita. O Fujita não conseguiu dominar. Ela vai embora pela linha. Somente o lateral pra equipe do Dimali fazer a cobrança, primeiro. Para a seleção de Mali, e olha só como chegou o Japão mais uma vez. Dessa vez, né, o Yamada avançou pelo setor direito. Na hora do chute, né, houve o corte no finalzinho e a bola saiu para a lateral. Ainda houve um toque no pé de um jogador japonês, por isso, lateral para Mali. Muito bem, já cobrado o lateral, mas bateu novamente na marcação. Lateral para a equipe do Japão. Lateral para a equipe do Japão. Vai o Sekine ali para fazer a cobrança. Também gostaria de dar o meu grande boa tarde, ele já está aqui com a gente, ele trará para nós os flashes, alguns flashes da Olimpíada também, da final feminina. Boa tarde, Matheus Falcioni! Muito boa tarde, Carlos, muito boa tarde a todos os amigos que nos acompanham neste Pool Olímpico, nesta transmissão das Olimpíadas. Hoje, dia também de finais da natação, vocês acompanharão conosco simultaneamente os flashes da final do revezamento feminino 4 por 100 metros livres e também do masculino. Tá contigo, Carlos. Obrigado, Matheus. Enquanto isso, tem lateral. E vamos com o gol, tem bolinha. É, deixa eu ver onde é que é. Se não me falha a memória, eu acho que é Marcélia. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pode seguir aí, enquanto isso. Só um momento, vem cruzamento, a bola vem pra dentro da área. Novamente a bola bate na marcação, vai embora pela linha de lado. Novo lateral pra Mali. E Manandi desta. A bola saindo pela ponta direita, vai tentar sair da marcação, tá parado o jogo. Já subiu a bandeira, somente o tiro direto ali para a equipe do Japão fazer a cobrança. 16 horas 40 minutos, horário de Brasília, 4 horas 40 minutos, horário de Tóquio. E atenção, torcedor, a Rádio Mirai, a Rádio Animu e a Rádio Outra Dimensão vão dar um tempo na bola lá para informar para você o tempo e o placar do futebol. Por aqui 40 minutos, eu disse 40 minutos. 0 para a equipe do Japão, 0 para a Mali. Traz a informação. Marquise Riviera francesa. E é abre o placar em cima da França, mas o gol está sendo analisado pelo VAR. Tá aí a informação para o nosso ouvinte. Já o Matheus deve chamar lá da natação. O Kubo, ele vem fazendo o domínio, vai tentar mandar direto pra frente, o goleiro japonês prefere o toque mais curtinho. Saída de bola é boa pro Japão. O toque era pro Yamamoto, vai tentar lutar por ela. Osoya, trança pé. Essa bola tá parada. Falta em cima do número 6 da equipe de Mali. Plínio Lima. Bola favorecendo a equipe de Mali. Estamos agora com os 41 de primeiro tempo e por enquanto 0-0. É muito drama e pouco futebol, como bem disse Cé Rodrigues. Muito drama e pouco futebol. Mas pode sair gol agora, porque vem a equipe de Mali, tentou sair de bola pra cima do Nishio, tentou dar o drible da vaca, mas acabou. Não, queridinha. Aqui não, queridinha. Enquanto vem o Japão, toque pro meio, Yamamoto, Yamamoto vem fazendo domínio, toque vem mais atrás, foi derrubada a arbitra Edna Batista manda seguir. Novamente vem tentando chegar a equipe do Japão, troca passes no câmbio defensivo, vão chegando já 42 minutos, amigos. Diga lá, Falcioni! Estamos com prova iniciada aqui na Arena de la Défense, na França. Então é contigo. Por enquanto, estamos com uma boa briga. A Grã-Bretanha, a China e a Suécia, por enquanto, brigando nas cabeças, mas a Austrália e Estados Unidos tentando manter o pódio olímpico, meu amigo. Teremos uma prova acirrada por aqui, já eu trago o resultado. Chama no perigo, Falcioni. Enquanto novamente vem tentando chegar a equipe de Mali, pressão em cima do Léo Cocubo. Ele despacha pra frente agora, vai chegando a bola no Joel Fujita. Ele vai fazendo domínio, a saída de bola é boa pro Japão. A saída de bola é boa pro Japão. A saída de bola é pro É pro Fukuyamada, Fukuyamada por dentro, pro Sekine, cruzamento, a bola vem dentro da área, faz o corte sobre essa bola fudida novamente pra fazer o domínio. Quase aconteceu a equipe de Mali, mas novamente vem tentando chegar a equipe do Japão, vai tentar um corte por cima da equipe de Mali, a saída de bola agora é boa. Olha só, a saída de bola pro Dido. Dido vai tentar passar do primeiro da marcação, corta mais atrás pra equipe de Mali com o Ducurê. Ducurê vai chegando ali com o cara. Então, cara pro Cissé. Cissé vai tentar o toque ponta direita, recupera o Japão do jeito que dá. Vai tentar o toque mais atrás, agora recomeça no campo de defesa. Segue Falcioli. Por aqui, os Estados Unidos haviam perdido ali uma posição, estava vindo na quarta colocação, a Suécia vinha buscando pódio. Por aqui, novamente, os Estados Unidos recupera. Por enquanto, a Austrália, seguido da China e Estados Unidos fechando o pódio. Ainda temos pouco mais de 100 metros e 50 para o fim da prova. É o revezamento por equipes feminino, Carlos. Muito bem, Falcioli. Enquanto novamente vem tentando chegar aqui para o Japão, tá ali o goleiro, o senhor Placine Gerra, para fazer a defesa. Plínio Lima. Estamos aí já com os 43 minutos. Do primeiro tempo, e é o seguinte: Mali vem chegando para ataque de novo. Arbitragem mandou seguir. Olha a Mali chegando aqui pela ponta direita com seu número 11. O toque vem, entrada da área, vai tentar a batida. Prefere o toque mais por dentro. Tem dois na marcação, consegue se desvencilhar do jeito que dá. Faz o corte. Essa bola vai saindo, mas vai tentar evitar a saída dela. O Saito tentou passar por ele, a bola fica para a equipe de Mali, tentou o cruzamento, vamos chegando à última volta do ponteiro. Olha só, batida, golaço! Golaço? Não, quase. Esse é aquele lance engana, narrador? Lance que prejudica a garganta do narrador, né? Vamos lá, porque estamos na reta final. Por enquanto, a Austrália vem liderando, seguido dos Estados Unidos. A China também recupera. A briga está muito boa. Estamos com menos de 50 metros para o final da prova. O revezamento feminino, 4 por 100 metros. Vem a Austrália pro ouro! A Austrália é ouro no revezamento feminino! Seguido ali dos Estados Unidos, seguindo também ali da República Popular da China. Ouro para a Austrália e conquista aí o recorde olímpico, meu amigo. Recorde olímpico para a Austrália, 3.28,92. Seguido ali dos Estados Unidos, que conquista o recorde das Américas com 3.30,20. E a China conquista o recorde asiático com 3.30,30. Afinal, a Austrália vence ali. Medalha de ouro é líder aí na natação, no revezamento 4 por 100, meu amigo. Muito bem, Falcioli, que trouxe os flashes lá do 4 por 100. Já já ele volta. Enquanto isso, eu ia perguntar para os meus comentaristas, mas já saiu aqui. Temos mais 2 minutos, Bruno e Plínio. Minutos de acréscimo, confirmado. E olha só, vai ter falta aí, vai ter cartão. Vai tomar cartãozinho. A Neuza Bach já... A Edna Batista já falando, venha cá que você vai tomar o cartãozinho. E a Yamamoto vai tomar o seu cartão. Cartão amarelo para o set japonês, Bruno. Cartão amarelo pro número 7. Eu acho que é o número 7. Número 3, Nishio. Ah, o Nishio. Ah, é, certo. Cartão Nishio. É pro Nishio. Nishio, certo. Porque se é o 7, é o Fujita. Fujita. Não, o Fujita é o 8. É o Fujita. É o 8. Ou seja, cartão mais um amarelo aí. Complica, hein? Já é o segundo amarelo do jogo pro Japão. Cruzamento, a bola vem dentro da área, faz o corte. Já vamos estourar o tempo dado pela senhorita Edina Batista Alves, do Paraná. Novamente vem tentando chegar a equipe do Japão do jeito que dá, vai tentar o toque. Fim de papo neste primeiro tempo! Final de jogo no primeiro tempo! 0 pro Japão! 0 para Mali. Nippon, Mali. Eu diria... E agora eu pergunto para vocês, o que é que vocês viram, Plínio e Bruno? Então, Carlos, no primeiro jogo, primeiro tempo aí, tá um jogo dramático, um lance que quebrou a nossa cara ali, né, que foi a finalização de Mali, que foi em cima do gol, só que balançou bonito a rede pelo lado de fora, a gente achou que foi um gol, ufa, graças a Deus não foi. E quanto à seleção de Mali, sim, tá vindo com muito perigo, tá tendo mais chance de gol do que a equipe do Japão. Por enquanto, né, esse primeiro tempo tá muito dramático. Muito bem, e você, Bruno? Olha, eu não diria dramático, mas é um primeiro tempo que o Japão, ele precisa ter bastante concentração, porque perdeu algumas oportunidades aí, mas sofreu com muita bola nas costas desses jogadores fortes e rápidos de Malha aí, quase que faz um golaço aí o time malinês aí, me preocupa um pouco esse time do Japão vindo voltar pro segundo tempo com outra postura, me preocupa. Muito bem, vamos para um rápido intervalo, ouvinte do nosso pool olímpico, e na volta todo o segundo tempo de Japão 0, Mali 0 por enquanto. Júlio Olímpico, 24 anos do esporte, na verdade. Diretamente de Paris, Olimpíadas 24. AbsoluteSub.fansub.com.br. Conheça o Absolute Fansub, um projeto de fãs para fãs que inclui Nanabu no Ninjunin e várias outras obras. Tudo feito com a melhor qualidade e com carinho para você que é fã. Não deixe de conferir. Acesse aí absolutesub.fansub.com.br. Web Radio Anime. Ei você, que tal legendar aquele seu anime favorito? O Absolute Fansub está abrindo novas vagas para revisores, tradutores, encoders, karaoke makers e typesetters. Venha fazer parte! Acesse absolutesub.fansub.com.br e clique em recrutamento. Logo após, confira se você está de acordo com todos os requisitos para a vaga que deseja. Após escolher a mesma, basta entrar no Discord da equipe e falar com os administradores. Faça parte de mais um projeto feito de fã para fã. Quer mais uma forma de ficar informado e ainda poder conhecer e interagir com mais otakus? Anime Profile é o lugar. Lá você encontra notícias de animes novos, mangás, notícias sobre a temporada de animes, reviews e vários outros artigos interessantes que vão desde curiosidades até listas. Venham conhecer! Acesse animeprofile.com.br e aventure-se nessa nova comunidade. Agora você pode fazer parte da nossa equipe e locutar para várias pessoas do mundo inteiro. Estamos recrutando! Acesse animu.com.br/fazer parte ou vá ao menu do nosso site Rádio Animu e clique em fazer parte da equipe. Antes leia todos os requisitos e regras, é muito importante. Se você concordar, pode mandar a ficha que logo logo vamos entrar em contato. Ficaremos muito felizes e toda ajuda é bem-vinda. O nosso objetivo é só um: deixar otakus felizes e espalhar muita otakice para o mundo. Web Radio Anime. Anime FM Streaming 320kbps. Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco, Brasil. Olá, continue ligado na Rádio Mais Moeda do Brasil. Boa tarde. ブラジルで最も萌えのラジオ 萌えです。 A Rádio Animu volta a apresentar diretamente de Paris, Olimpíadas 24. Muito bem, intervalo de jogo, né? Seleção do Japão contra Mali, por enquanto 0-0. O Brasil não faturou nenhuma medalha até aqui. Lembrando que quem está também nos flashes da natação é o Matheus Falchione, aquele mesmo que, para quem é fã, para quem é ouvinte da Animu já um pouco mais de tempo, sabe que foi ele que narrou o nascimento de uma fadinha, né? Exatamente ela, a Raíssa Leal, que conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio anteriormente, há 3 anos atrás, e ele agora estará cobrindo as emoções da natação, que está em sua reta final para este primeiro dia. Combinado? Bem, meus amigos, é o seguinte, aproveitando a ocasião que estamos de intervalo, vamos aproveitar para dar um giro completo em relação ao que está acontecendo nessas Olimpíadas, porque, conforme vocês já sabem, é muita coisa acontecendo. Se é muita coisa acontecendo, evidentemente, a gente vai atualizando os resultados a cada tempo, tá bom? Mas é o seguinte, olha, para princípio de conversa, às 10 da manhã nós tivemos pelo futebol, né? Tivemos a vitória de Marrocos em cima da Argentina por 2-1, flop que não nos ouça. Logo depois, a Espanha, no mesmo horário, derrotou o Uzbequistão por 2-1. Há quem diga de que foi um jogo bem polêmico. Pelo rugby de 7, ocorreu às 10h30 a vitória da Austrália contra Samoa, né, pelo placar de 21-14. Também no rugby de 7, às 11 horas, tivemos Argentina 31, Quênia 12. A França empatou com os Estados Unidos em 12-12 pelo Grupo C. E logo depois voltou ao futebol ao meio-dia. A Nova Zelândia venceu o Guiné pelo placar de 2-1. A Nova Zelândia, gente. Olha aí o Haka funcionando, né? Egito e República Dominicana, o não mais importante, né? 0-0, né? Um placar completamente magro, né? As Ilhas Fiji derrotou o Uruguai por 40-12. Esse foi no rugby de 7. Que tem uma sequência aí de 3 jogos, né? Que é a cada meia hora, né? A Irlanda venceu a África do Sul pelo placar de 10-5. O Japão foi massacrado, né, pela equipe da Nova Zelândia. Esses foram os jogos que ocorreram lá no dia 24. Agora, pra hoje, como é que tá a situação hoje? Pois bem, meus amigos, hoje é o seguinte. Nesse exato momento, vamos tentar colocar aqui presentes. Primeiro vamos falar do grupo do Brasil, evidentemente, né, já que é a grande maioria, né, que acompanha a seleção brasileira. Então é o seguinte, o Brasil, ao longo desse sábado, primeiramente começou na madrugada, né, o Brasil, perdão, o Brasil é, não, é dia 27, por favor, dia 27, isso, dia 27, tá aqui, né, dia 27, pois bem. No dia 27 tivemos, às 4h30 da manhã, nesse caso hoje, tivemos o evento de adestramento, né? Com os trios de jockeys, o senhor Carlos Parro, Márcio Carvalho e Rafael Manprim. Às 5 horas teve o judô, né? Onde o Brasil teve um representante, que teve a representante Natasha Ferreira. Ela foi eliminada pela então campeã, que o Nathan Calvário chegou a transmitir a Natsumi Tsunoda, né? Para poder ser medalha de ouro, teve que passar por uma brasileira, que foi a Natasha Ferreira. Na categoria masculina, o Michel Augusto havia vencido o Sebastian Sancho, da Costa Rica, pelo placar de 1-0. Mas aí perdeu para o Ryuji Nagayama. Esse cara foi polêmico, porque ele não cumprimentou um dos adversários por não ter concordado com a decisão da arbitragem numa situação em que ele estava dizendo que ele não tinha perdido a consciência, a galera tá dizendo que ele perdeu e tal, né? E por isso acabou decretada a derrota dele. Em resposta a isso, ele não quis cumprimentar o atleta que ganhou dele, né? Como se ele tivesse alguma coisa a ver com isso, o adversário, né? E não é assim que as coisas funcionam, né? De manhã cedinho também ocorreu a qualificação do Felipe Chateaubriand pela categoria 10 metros pistola de ar, né? Ele não chegou a se classificar para a grande final. Às 5h50 teve a esgrima. Detalhe interessante, nessa competição que ocorreu por volta das 10 para as 6 da manhã, na luta de pi, estava duelando Nathalie Moelhausen e Ryuen Chao. O detalhe é o seguinte. O que acontece? O detalhe é o seguinte. A Ryu Enxiao estava vencendo pelo placar. A Ryu Enxiao estava enfrentando. E aí a Nathalie Moelhausen passou mal. Ela passou mal no tablado. Né? Informações que você já deve ter visto por aí nas redes sociais. Mas a gente tem até imagens aqui, inclusive, dela quando está no momento. Ela está no momento na concentração e ela passa mal. Ela simplesmente cai no chão e passa mal e acaba não resistindo. E aí, a informação que a gente buscou logo depois foi de que ela revelou que estava com um tumor nas costas. E ela emitiu uma nota para a imprensa, né? Inclusive, a gente está com essa nota aqui. E ela fala de que vai fazer. Ela só vai falar logo depois da cirurgia que ela vai fazer na semana que vem. Ela volta para Paris ainda neste domingo para poder realizar a cirurgia. E esperamos que a cirurgia seja bem. Seja bem sucedida, né? Nathalie Moelhausen, eu já cheguei a fazer algumas transmissões de lutas dela no esgrima na Rio 16, né? Então, realmente é uma pena que a Olimpíada possa ter terminado tão cedo assim para ela, né? Infelizmente, né? Fica aqui a nossa solidariedade e melhoras aí para a nossa esgrimista Nathalie Moelhausen. Pois bem, às 8 da manhã tivemos a vitória da Itália. A Itália descontou a final da Rio 16, venceu por 3-1 a equipe do Brasil. Às 9 da manhã nós tivemos o badminton. A seleção brasileira perdeu. A Juliana Vieira perdeu para a Supanida Kaetetong da Tailândia pelo placar de 2-0. Foi 21-16, 21-19. Pela canoagem slalom tivemos um representante. Na primeira corrida, Pedro Gonçalves, na segunda corrida também, o Pedro Gonçalves acabou se classificando para a segunda bateria, mas ficou até por aí mesmo, né? Na categoria feminina foi representada também pela Ana Sátila, isso foi às 11 da manhã. No basquete você acompanhou conosco aqui na Animu, né? A vitória da seleção francesa por 78-66, levando em consideração de que o Brasil estava na frente. Isso mesmo que você ouviu, o Brasil estava na frente e a seleção francesa foi lá e conseguiu arrancar a vitória sem o menor problema. Espero que o LL não esteja notando aí as gafas. Pelo vôlei de praia, a vitória da seleção do Brasil contra a dupla marroquina. O Jorge André venceu o Abichá e também o El Graui por 2-0, vitória da seleção brasileira por 2-7-0. No surf, por enquanto, tivemos aí o Felipe Toledo, Gabriel Medina e João Tiança, né? O Gabriel Medina conseguiu se classificar, estamos aguardando ainda o resultado dos outros compatriotas. E pelo surf, vamos ter daqui a pouco Tatiana Weston, Taina Hinkel e Luana Silva. Essas irão disputar pelo feminino que vai ocorrer por volta das 20 para as 7 da noite. Lembrando que a competição de surf está ocorrendo a milhares de quilômetros de distância da cidade olímpica. Está ocorrendo no Tahiti, gente, lá na Oceania, né? Bem depois da Austrália, bem depois da Oceania, é tipo assim para quem vai pro lado do Havaí. O Havaí que fica lá nos Estados Unidos, né? Que é um dia a menos do que aqui, para você ter uma ideia. Então é realmente bem complicado, né? Muitos surfistas já chegaram chegaram a contestar sobre essa decisão. Por que a competição de surf tinha que ocorrer na Oceania, sendo que a Olimpíada está ocorrendo na Europa e tudo mais? Por que não realizar na Praia de Marselha, né, onde já foi realizado o campeonato de futebol de areia? Bem, eles não quiseram saber, colocaram lá pro Tahiti mesmo, né? E foi assim dos tempos. Só esperamos que em 28 em Los Angeles não seja na praia de Miami, sendo que a Olimpíada está ocorrendo no oeste do país e não no leste, né? Mas enfim. Bem, meus amigos, 5 horas e 2 minutos, você está acompanhando a programação olímpica aqui da Mais Vida do Brasil. Além do mais, um grande abraço para você que está nos ouvindo. Eu sou Sérgio Rodrigues, na companhia também de Natan Calvário, Matheus Socchione, que fez aí as narrações da natação, entre outros eventos que a gente acabou ocorrendo aqui para você. Vamos para o início do segundo tempo, porque os jogadores já estão entrando no gramado, portanto vamos diretamente saber como é que tá a situação, portanto lá, vamos ver só se já chegou aqui, vamos lá? aqui Carlos Xavier na narração trazendo o melhor. Ah, muito bem, parece que sim. Então vamos embora, portanto, com vocês agora, Carlos Xavier, trazendo para vocês as emoções do segundo tempo de por enquanto 0-0. Bora, Japão, bora fazer o gol! Eles esperam do segundo tempo. Bruno! Bom, talvez é um segundo tempo, acho que a cultura seja o tal de Mali continuar essa correria toda e o Japão ver se tenta tomar um cuidado aí com esses contragolpes, mas até criar um pouco mais no meio de campo, também cuidado com as suspensões e tentar fazer um gol. Plínio! Eu tô ficando preocupado, né, com o drama que foi o primeiro tempo e ainda mais com os dois jogadores do Japão amarelados. Ao que nós pudemos ver, né, não tivemos nenhuma mudança durante o intervalo e é isso, vamos... Procede a informação. Autoriza Edna Batista! Tô vendo uma bizarrice aqui na geração. A saída de bola é boa pra equipe do Japão, faz o domínio. A equipe japonesa, a bola bateu na marcação. Voltou a bola mais atrás ainda pra equipe do Japão. Onde é que você mandou essa bola, meu amigo Joel Fundinha? E eu vi a bizarrice da geração, hein, Plínio? Eu vi também. Vocês viram, né? Eu vi. Tomara que alguém tenha printado, por favor. Vambora. O placar, né, que tava aparecendo ali da geração, tava escrito lá, 2 minutos de acréscimo. E ainda com o Meu, é segundo tempo, não precisa dos acréscimos agora. Tava aparecendo Sim. isso. Tava aparecendo. E o Fujita mandou a bola lá nos Vinhedo, lá perto de Bordeaux. Correto. Olha a roubada de bola da equipe do Japão. Yamamoto, ele vem fazendo domínio, faz o toque mais atrás. Takai vai fazendo domínio, troca passes. Equipe japonesa, 46 minutos e meio. Primeiro minuto e meio deste segundo tempo de jogo. A gente tá aqui pra ver gol. Vamos embora porque vem a equipe do Japão. O toque vem ponta direita pra equipe niponista. O toque vai chegando. Takai mandou essa bola invertida. A bola pro meio. Rossui, esticada demais. Ela fica ali com o goleiro Lassine Diarra. Simbora, amigos ouvintes, simbora, amigos ligados aqui no Pool Olímpico de emissoras de rádio. A saída de bola é boa para o Japão. O toque vem pela ponta para o número 10 japonês, mas não vai chegar nela. Recomeça a equipe de Mali tentando chegar a bola de trás, ponta direita. Para a equipe de Mali, mandou essa bola para frente do jeito que dá o do Curry número 2. Foi derrubado e a arbitragem está marcando a falta para a equipe de Mali. Uma falta em cima do número 9, o Dumbia. Realmente, eu estou percebendo que a arbitragem parece que está apitando mais para o lado da seleção africana. Ih, rapaz, e aí, Bruno? É, a gente vê que a gente conhece muito aí a Edna porque ela pinta aqui no Brasil, né? É uma coisa confusa, né? Muita gente reclama dela no Campeonato Brasileiro. Muita gente reclama. Diga lá. O C. Rodrigues, ele me mandou aqui no privado uma foto, né, da ele mandou da bizarrice na transmissão. Mas vem a equipe de Mali, o toque vem na ponta direita, cruzamento mais torto que um berimbau, ela vai saindo pela linha de lado. Somente o lateral para a equipe do Japão fazer a cobrança. Voltando ao que a gente estava falando sobre a Neuza. Da Neuza não, a Edna Batista. Ela é uma árbitra bastante confusa. Ela é lembrada aqui no Rio Grande do Sul por conta do Mano Menezes. Eu não vou falar o porquê, até porque não tem porquê aqui na transmissão. Olha a roubada de bola do Japão. Faz o toque mais atrás, recomeçando a equipe japonesa. Trocando passes do jeito que dá. O Rata vem fazendo domínio. O toque vem pro meio, pro Araki. Passou no meio de dois, mas ficou sem a bola. A bola sobrou o Brigue Brumali. Vai tentar fazer o domínio. Bateu na marcação. A bola vai chegando, ponta direita, faz o corte ali. Equipe do Japão conseguiu deixar de cabeça. Se chegar o Rossoia, é bom. Olha a saída de bola com o Rossoia. Olha o Rossoia chegando. Vai tentar cruzamento, a bola vem dentro da área. Faz o corte, equipe de Mali. Chegou o Japão e chegou com perigo, Plínio. Perigo, hein? Rossoia avançando pelo setor esquerdo, faz um cruzamento. E a zaga de Mali... Olha a Mali chegando. rápido, essa bola vai direto para fora. Pode completar, Plínio. Era de Mali e conseguiu tirar e ainda conseguiu puxar um contra-ataque perigoso. Esse chute aí pelo canto esquerdo do goleiro Kokubo, que simplesmente tirou a bola com o olho. Muito bem, tiro de meta para o Japão, já cobrado, a bola para o Takai, Takai devolve ali para o Kokubo, tentou o toque para o meio, faz o corte a equipe de Mali, tentou toque de cabeça, bola carinhosa para o meio, troca passes, equipe de Mali no seu campo ofensivo, saída de bola, boa, fez bem o giro, dois na marcação dele, faz o corte a equipe do Japão, faz o domínio, agora Yamamoto vai tentar passar dos dois na marcação, não passa. O Sonho está bem isolado no jogo, hein, meninos? Soya parece que tá bem isolado aí da equipe, ele tá aparecendo pouco, mas quando aparece, vem com perigo. Muito bem, novamente vem tentando chegar, roubada de bola do Japão, mas o que você fez, o Araki? Me ajuda a te ajudar, Araki. Bizarrice. Lateral para a equipe do Mali, vão chegando já 55 minutos. Deste segundo tempo de jogo aqui no estádio de Bordeaux. Olha a roubada de bola do Japão. O toque vem mais pro meio. Rossoia recebeu de volta o número 11. O japonês tem o toque. A bola sobrou o Araki. Araki fez o corte. Saito novamente pro Araki. Pro Rossoia. Essa bola faz o corte. A equipe de Mali tira daí de qualquer maneira. O toque vem de cabeça. A bola pro Fujita. Fujita faz o domínio. A bola vai chegando. O toque vem chegando. E agora choque de cabeça. Choque feio. Fujita. E agora corre daqui, corre dali. E agora o problema. Bruno Mioto. É, choque, tem que ver se foi grave. Vamos ver. Nossa! Nossa! Foi cabeça com cabeça. Foi testa com testa. Nossa! Ai! Foi por trás! Nossa! Doeu em mim. É, sinceramente, doeu em mim. É. Plínio Lima. Não foi nada tão grave assim, velho. Toque de cabeça aí, né, dos jogadores aí da seleção do Japão e de Mali. O cara parece que nem sentiu a cabeça. Olha, parece que não foi nada demais, né, do jeito que os dois estão ali. Mas eu acho que tá doendo até agora, né? A trombada foi muito forte. Foi legal, o Plínio. O cara de Mali já até levantou. O cara nem sentiu. O Rossi ainda tá. O Fudito ainda tá sentado ainda. Muito bem. O jogo tá paralisado por enquanto por conta de um choque de cabeça entre o Fudita e o jogador da seleção malinense. Nossa. Agora vendo a imagem de novo, dá pra ver que foi feio. Foi bastante feio. Foi o Jack T que cabeceou com o Fujita. Foi o Jack T. Uhum. Agora ali a Edna Batista vai pedir para os dois saírem, porque entrou maca, aquilo tudo. É, tem que fazer regra. É. Bola ao chão. Somente bola ao chão. A bola estava com a equipe de Mali. Vai recomeçar com a equipe malinense. Eu chegando já a 53 exatos. 8 minutos, eu disse 8 minutos do segundo tempo. Ninguém é de ninguém. 0-0. Torcida malinense cantando aqui no estádio de Bordeaux, Bruno. Cantando bastante. E agora, vai voltar o Fujita aí, o Jack T. Agora a situação fica o seguinte, o Japão, novamente, fala, tem que tomar cuidado com esse contragolpe de Mali, que é perigoso, e também tem que saber fazer o gol aí no time do Japão. Muito bem, novamente vem tentando chegar a equipe de Mali, toque vem mais atrás, recomeçando a equipe africana. Toque vem na ponta direita, para o número 17, o Armed faz o domínio, toque vem pelo meio para o Jack T faz novamente o toque para o Armed faz o toque, ponta direita, a saída de bola é boa para a equipe de Mali, vai tentar o cruzamento, tira de lá a zaga do Japão, mas devolveu a bola no pé do Armed, tentou o domínio agora a equipe de Mali, do jeito que dá, Mali se fecha, o Japão se fecha, para não levar o gol. Bruno, informa o pessoal o que acontece, o que o Japão tem que fazer para se classificar hoje. Simplesmente vencer o jogo. Simplesmente isso. Agora, se vencer, o empate contra Israel na próxima rodada garante a primeira colocação do grupo. Muito bem. Enquanto novamente vem tentando chegar a equipe de Mali. Só, se conseguir um empate, tem que empatar contra Israel. Se vencer, tá classificando. Isso. Na verdade, o empate também garante classificação contra Israel também, dependendo do resultado lá de Mali e Paraguai. Muito bem. Olha o corte da equipe do Japão. A bola chega no Saito. Foi derrubado. E a arbitragem está marcando. Finalmente, hein? E agora vai pintar, hein, Plínio? Agora o primeiro amarelo. Agora vai pintar o primeiro amarelo para Mali. Vamos ver para quem é. Finalmente, é o primeiro cartão amarelo para Mali. Vai tomar o seu cartãozinho amarelo. Gidou. Vai tomar cartão. Cartãozinho amarelo e bem tomado. Interrompeu um ataque da equipe do Japão. Já cobrada a falta, a bola vai chegando ali pelo meio, Rossoia vem fazendo domínio, a bola pro Araki, prefere o toque mais atrás, errada de bola do Japão, a bola é boa, a saída de bola é boa, a arbitragem manda levantar. Segue. Eu não vi nada, eu pelo menos não vi nada, vamos ver se o VAR não viu, se o VAR viu alguma coisa, mas novamente vem tentando chegar a equipe de Mali, essa bola vai saindo ali pela linha lateral. Vamos rever. Pra mim foi contato de corpo, vamos ver. Ah, não, contato de corpo. Pega o jogo. Levanta e não. Joga. Levanta limpo, e vai jogar. Limpo, levanta e vai limpo, jogar. Limpíssimo. Limpíssimo o contato entre o Diarra e o número 15 da equipe do Japão, o Takai. Qual é um esporte de contato, meu amigo? Levante e vá jogar. A não ser que o VAR viu alguma coisa. Quem tá no VAR é a dona Daiane Muniz, conhecida de bastante coisa. E vai mudar o Japão. E mexe o Japão. Vai sair. Vai embora. Fugiu. Vai sair o Sato, né? Sato número 10? Isso. Não, Sato. Fugiu. Não é o Saito, não. Gente, é o Koki Saito. Ah, o Koki Saito, isso mesmo. E entra o 9 Fudio. Isso. É decisivo, tá? Isso. Na última partida, colocou 2. E mexeu, vai embora o Ryotaro Araki para a entrada do Shunsuke Mito. Isso. Shunsuke Mito, que é o número 14, vai embora na vaga do número 13. Só para situar o amigo ouvinte. Enquanto novamente vem o Japão, o Rata faz o domínio, toque agora, vem cruzamento, a bola é direta, passou, direto, essa bola vai saindo, tá parado o jogo. Impedimento marcado ali da senhorita Neuza Baki. E Malandi Desca. Até agora, 17 horas, 16 minutos, horário de Brasília. 5 horas, 16 minutos, horário de Tóquio. E atenção, torcedor. As emissoras do Pool Olímpico vão dar um tempo na bola para informar para você o tempo e o placar do futebol. Até agora vamos chegando a 58 minutos. Eu disse 58. São 13 minutos do segundo tempo. O Japão tem 0. Nippon. Mali também tem 0. Mali. Ficou 24 anos no esporte na Rádio Mirá. Projeto Sakura, uma pétala de magia. Roubada e diversão. Roubada de bola da equipe de Mali. Foi tentar fazer a marcação ali. O Fujita tá parado o jogo. E agora se é falta marcada, falta do Fujita. Falta do Fujita em cima do Salam. Uma curiosidade é que o Salam usa Salam BR na camisa. Salam BR, deixa eu ver aqui, eu vou pegar aqui o começo. Muito bem, enquanto novamente recomeça, tem falta a equipe de Mali para mandar bem bola dentro da área. Vai mandar uma ótima bola ali para dentro da área. Cruzamento, a bola vem para dentro da área, faz o corte. A equipe do Japão, e escapa o Fudinho, foi derrubado, e aí, dona Edna? Ah, já vai a árbitra correndo em direção a ele. Isso. E... já tá marcada a falta, parou, pare. Vai mandar cobrar de novo. O Rata pra fazer a cobrança. Tocou mais atrás. Sekine, ele vem fazendo conversa contra Ore. Só conversa. Ela é conhecida como árbitra conversadeira por algumas torcidas aqui no Brasil. Exatamente. Ela é conhecida como Maria Conversadeira, né? Porque ela só conversa e cartão que é bom. Olha só a saída de bola de Mali tentando chegar novamente. Aqui a bola é pro Diarra. Olha só, tirou do primeiro, vai tentar o toque mais atrás do Ahmed. Ahmed vai tentar sair da marcação japonesa, tenta o toque mais ao meio pro seu número 18, o senhor Di e o senhor Brahima. Brahima tentou a inversão de bola, do jeito que deu, ele rebateu. A bola fica ali pro Diarra. Segue o jogo, desarbitragem. Botou na frente o Diarra. Vai tentar passar de três na marcação. O toque vem, entrada da área, passou demais. A arbitragem manda seguir, o toque vem na ponta esquerda. Novamente para a equipe de Mali, vai tentar agora o cruzamento, triangulação é boa. Agora sim, levantamento, prefere a inversão, a bola chega no Ahmed. Ahmed vai tentar fazer o domínio, o toque vem mais ao meio para a equipe de Mali. Agora sim, o cruzamento, mas mais torto que o Birimbau. Ela vai embora pela linha de fundo, somente o tiro de meta para a equipe do Japão fazer a cobrança. Plínio Lima. Tá favorecendo o Japão, agora parece que a seleção de Mali tá colocando o Japão meio que na roda, tentando achar uma forma de achar a seleção japonesa de calça curta para poder fazer o arremate, né? Como diria o grande Silvio Luiz. Sim, ou também assim, botando o Japão contra a parede. Domande, ele vem fazendo o domínio, o toque vem mais atrás, recomeça a equipe de Mali, o toque vem mais lá na ponta com o Lassine. Lassine Diarra, ele faz o toque ali com o seu número 5, Cissé. Cissé faz o domínio, roçou na marcação dele. Olha o toque de cabeça para a equipe do Japão, conseguiu o corte. A bola fica para a equipe de Mali. Agora é a oportunidade para Mali sair. Vem chegando a equipe malinesa. A bola vai chegar lá no Brahim Diarra. Tem o Sekine na marcação. Agora chega ali o número 20, o Yamada, para fazer a contenção. O toque vem mais ao meio para a equipe de Mali, vai mandar, prefere o toque, vai carregando do jeito que dá a equipe de Mali, vai mandar cruzamento agora, bate na marcação, a bola fica pro Yamamoto. Yamamoto vem fazendo domínio, acaba cortado ali pela equipe de Mali, segue o jogo de arbitragem. Saída de bola é boa, sobrou, olha a clareada, Kokubo! Mas tem chance ainda, faz o corte, errou, deu a furada, sobrou a bola pra equipe de Mali, pra fora! Informação é que Naomi Osaka está na quadra contra a Angeli Kerber, da Alemanha. Olha a saída de bola do Japão, se botando na frente, é boa, corta de Laula Sirijara. Você interage conosco com a hashtag Olimpíada na Mirai. Lá no Twitter, você interage conosco no nosso Instagram, você interage conosco em todas as plataformas, amigos ouvintes, amigos ligados. Novamente vem tentando chegar a equipe do Japão do jeito que dá, tentando fazer a contenção, Fujio faz o domínio, a bola vai chegando em Yamada faz o toque mais atrás, o Rata faz o domínio, prefere o toque mais na ponta, ali pro Takai. Vem carregando do jeito que dá. Agora sim a bola pro Ohata. Ohata faz o domínio. A bola chega novamente. Takai. Tem o Sekine para fazer a contenção. A bola chega no Nishio. A bola é lá na ponta. Aí direita. 49-51. Jogo bastante equilibrado. Bruno e Plínio. É, trocação pura. É, tomar um cuidado aí com essas saídas aí de malha. Mas agora o jogo ficou bastante lá e cá. Agora você tá um jogo bastante interessante. Carlos, então, o jogo já começou a ficar bem mais equilibrado e é o seguinte, agora há pouco a seleção de Mali teve a melhor oportunidade deles da partida. Muito bem, vem o Japão, mas corta a zaga de Mali, essa bola vai saindo pela linha lateral, somente o tiro lateral para a equipe do Japão fazer a cobrança. Ou tiro esquinado, não sei se é escanteio, tá marcando a arbitragem. Ali vai o Yamamoto pra cobrança, será que é agora, Plínio? Agora? Vamos ver. O Fujio já tá em campo. Quem sabe aí temos uma boa oportunidade com ele. Será que agora que vai tocar a trilhazinha de gol ou não? Será? Tem um bom momento. Vamos embora, meus amigos ouvintes. Quase 20 minutos aqui em Bordeaux. Vai rolar a bola para dentro da área já. A dona Edna Batista tá mandando parar. De novo tem forrobodó dentro da área. Aquele empurra, pega. Daquele jeito que todo mundo conhece. E a Mamoto tá pronto para mandar essa bola lá dentro da área. Subiu essa bola lá para dentro da área. O toque vem por baixo. Meu Deus do céu, ele tava de costas. Tava ali o Lacine Diarra para fazer a defesa numa bobeira ali do ataque da equipe do Japão, Plínio. Oportunidade da seleção japonesa, né? O goleiro pegou em dois tempos. É uma pena, né, que não estava no timing correto, né, para poder fazer a finalização. Muito bem, enquanto troca passes, a equipe de Mali já no campo ofensivo, tentando chegar à ponta direita para a equipe africana. Agora sim, revira para a ponta esquerda, a bola é para o Armed. Armed faz o domínio, a bola vai chegando no Didô. Didô tentou fazer o passe, agora sim a bola é para ele. Puta que vem ponta direita agora para a equipe do Mali. Cissé faz o domínio, a bola vai chegando, ponta direita do Neymar. Ali o Traoré tentando fazer o domínio do jeito que dá. 66 minutos, amigos ouvintes. A saída de bola é boa para a equipe do Mali. Olha só essa bola chegando pelo meio, agora sim pela ponta esquerda. Do jeito que dá, ele manda. Cruzamento, vai tentar passar por todo o extenso da área. Tira daí a zaga do Japão. Olha o domínio, a bola é pro Rossoia. Rossoia fez o domínio aqui no campo defensivo. Vai tentar passar essa bola, se chegar é bom. Esticada demais, vai ficar só pra zaga. Bruno Mioto, Plínio Lima, até agora 20 minutos do segundo tempo. O que, é que vocês viram até aqui? Vai você, Plínio. Um pouco puro. Sufoco puro. E olha a Mali chegando, vem o cruzamento. Tá ali o Léo Cocobô pra fazer a defesa e cair pra manter essa bola pra frente. Podemos dizer, né, o Carlos, o Cocobô, ele tá nessas três partes aí do segundo tempo. Primeiro segundo tempo, ele trabalhou mais no jogo contra o Paraguai inteiro. Eu também acho. E Manandi Descar. Agora 17 horas 25 minutos, horário de Brasília. 5 horas 25 minutos, horário de Tóquio. E atenção, torcedor. As emissoras do Pool Olímpico vão dar um tempo na bola para informar para você o tempo e o placar do futebol. Por aqui vamos chegando a 68 minutos. Eu disse 68, 23 minutos de jogo. E o Japão informa o placar pra gente. O Japão 0. Mali. E também 0. Júlio Olímpico, 24 anos do esporte, na verdade. Venha fazer parte da família do Mundo dos Otakus. Acesse mundodosotacos.com.br. Isso tem lateral, equipe do Mali. Ali o técnico Alu Diallo. Ele caminha, né? Técnico, até agora o Mali não fez nenhuma substituição, Bruno e Plínio. É, não fez ainda. Até agora? Acho que não, né? Só o Japão mexeu. Agora vai pra mexida. Vou falar, né? O técnico de Mali vai fazer uma mexida também. Mas o Japão também mexe. Vai sair o Yamada para a entrada do Sato, número 18. Vai entrar o Sissoko no lugar do número 10, que é aquele cara lá, O Jidou. O Jidou. Entrou o Issuf Sissoko na entrada, na vaga do 10, Salam Jidou. Lateral pro Japão, Ohata. Ele faz a cobrança, tentou chegar na bola, a equipe do Japão não conseguiu, a bola fica para a equipe de Mali, vem passando mais atrás, recomeça a alçada de bola para a equipe de Mali, Tom, ponta direita, faz o corte. Olha a equipe do Japão, do jeito que dá arbitragem, manda seguir. Três na marcação dele, olha só! E agora nossa, sim foi derrubado, que isso? E é falta boa para a equipe de Mali, Plínio. Tá favorecendo a seleção de Mali, mas que drible foi esse, ó? Nossa! Que isso? Não deixaria, não. É. Deixava, não. Falta em cima do Dumbiá. Léo Kokubo extremamente bravo ali com a sua defesa. Preocupante aí para a seleção de Mali. Muito bem. Vai rolar agora o cruzamento, vai bola para dentro da área do Japão. Agora sim vai cruzamento, subiu essa bola dentro da área, vai o toque de cabeça na trave para fora! Foi a centímetros, quase milímetros que o Japão quase levou, Plínio Lima. Ai, quando os deuses do futebol querem agir, hein? Eles não falham. Bola na trave, o Kokubo já estava rendido no lance. Simplesmente a bola bate no pé da trave e vai embora. E a torcida de Mali curtiu, compartilhou, comentou. Estamos aí com 36 minutos de... com 26 minutos de segundo tempo, por enquanto. Muito bem, amigos ouvintes, amigos ligados na Rádio Mirai, na Rádio Animu, na Rádio Outra Dimensão. Aqui é Carlos Xavier na narração, trazendo todas as emoções para você. Eu estou ao lado de Plínio Lima e Bruno Mioto nos comentários. E Natan Calvário está na operação técnica. Enquanto novamente vem tentando chegar a equipe do Japão, faz o corte, a equipe de Mali, ponta direita. Novamente para a equipe africana. O toque vem mais ao meio ali com o seu número 4. O Mamadou Tonkara tentou o toque no ponta direita, recomeça a equipe de Mali, mais atrás Tonkara recebe, ali o toque vem na ponta do Corrê, vai receber essa bola ali mais ao meio, faça o corte ali mais na ponta para a equipe de Mali, saída de bola é boa, olha, ótima saída de bola de Mali, era pro do Corrê, mas acabou chegando demais na saída pela linha de lado, somente o lateral para a equipe do Japão. Mas amigos ouvintes, amigos ligados, amanhã tem mais Olimpíada pra você. Amanhã tem Brasil e Japão, Japão e Brasil. A narração fica por conta do meu grande amigo Matheus Moraes. Olha só a saída de bola da equipe de Mali, vai tentar o toque mais ao meio, tentou girar na marcação, bateu daí, vai embora pela linha de fundo. Aí de novo pra você. Meu Deus, nos mandou longe, hein, Plínio? Muito longe. Essa bola foi parar lá no Champs-Élysées. Foi um pouquinho longe. E lá vem o contra-ataque japonês. E olha o contra-golpe da equipe japonesa. Foi roubado. Muito bem, voltamos ao vivo aqui de Bordeaux, saída de bola para a equipe de Mali, Kokubo! Pega o goleiro japonês fazendo uma defesa espetacular! Já o Bruno Mioto e o Plínio Lima já devem estar aqui de volta com a gente. A alçada de bola ali pela ponta direita para a equipe do Japão. Olha a saída de bola boa, faz a contenção ali. O do Corrê, essa bola vai saindo pela linha de lado lateral para a equipe do Japão fazer a cobrança. Tem boa bola a equipe do Japão. Já vai ser cobrado o lateral pelo número 4, o Sekire. Sekiri mandou dentro da área, bola pro Rossoia, a sobrada de bola pelo meio, sobrou, tira de lá de qualquer maneira. a zaga da equipe de Mali, mas o Japão não se desiste. A bola vai chegando na ponta direita novamente, tentando chegar. Foi derrubado e aí a arbitragem tem que marcar. Mas não marcou. Plínio Lima. Ele ficou só nisso, né? O jeito... Peraí. Ah, foi na bola. Ah, não. Foi na bola. Tá mostrando. Foi na bola o carrinho. Agora sim a câmera mostra pra gente que foi na bola. E a torcida japonesa fazendo barulho, Plínio. A torcida japonesa também faz o seu barulho na arquibancada. Estamos aí, né, com os 30 minutos do primeiro tempo. Segundo, perdão. Vamos ver o ataque japonês. Bola, Hosoya vai tentar cruzamento. Batida sobrou. Meu Deus do céu, essa bola não entra. Parece que quando a bola não quer ir no gol, ela não vai mesmo. Olha só o cruzamento. E eu tô achando que pode ter um toque de mão aí do zagueiro número 5, hein? Se o VAR dá uma conferida... Ah, não. Ah, não. Acho que foi no, no ombro. Foi no ombro no primeiro momento, pelo que deu pra ver. E foi a loucura o número 14, o Shunsuke Emito. Quase botou essa bola pro fundo da rede. E aí, Plínio? O Sukimito não conseguiu fazer a finalização. Tá tendo uma conversa ali, né? Um fogo ali no meio da área. Eu acho que vai ser uma cobrança de escanteio favorecendo o Japão. É mesmo, vai. Yamamoto vai pra cobrança. Yamamoto vai pra cobrança. Lembrando a você, amigo ouvinte, amanhã temos mais uma Olimpíada. Já já o Plínio informa para você a agenda. Correto, Plínio? Exatamente. As Olimpíadas estão só começando no Pool Olímpico. Rádio Mirai, Rádio Animu e Rádio Outra Dimensão. Enquanto isso, mexe a equipe de Mali. Vai entrar o Diallo Demba, número 14. Vai embora o número 13, que é o... Quer que vai embora? Exatamente. Quem é que vai embora? Alguém me confirma? Deixa eu ver aqui. Tô esperando aqui. Pode seguir. Muito bem. Já já a gente confirma a substituição pra você. Yamamoto mandou essa bola dentro da área. Vai tentar o toque de cabeça. Faça o corte. Teve gente derrubada. A arbitragem tá mandando seguir. Agora quem sai no contra-golpe é Mali. Tentou a saída de bola boa. Chegou essa bola... na ponta direita ali pro Tchimono. Ponta direita, cruzamento, alçada de bola, chegou nele, faz o domínio, vai tentar agora sim o cruzamento, longe do gol. Ele mandou o famoso tijolo. E Manandi Desca. 17:36, agora 5:36, horário de Tóquio, e atenção, torcedor, a Rádio Mirai, a Rádio Animu e a Rádio Outra Dimensão vão dar um tempo na bola para informar para você o tempo e o placar do futebol! Vamos chegando a 78 minutos e meio. Eu disse 78 e meio. 33 minutos e meio deste segundo tempo. Nippon. E o Plínio Lima vai informar pra gente. O Japão. Nippon. Zero. Mari. E também zero. Júlio Olímpico, 24 anos do esporte, na Mirai. Todos temos um vício. Viciados.net. Qual é o seu? Aí começa o jogo aqui pela ponta direita, 79, já já vamos entrar nos 10 minutos finais. Alçada de bola ali pelo meio, faz o corte. Equipe de Mali com seu número 17, a média. Opa! Tá. Ai, ai, ai, vai pra onde? Saída de bola é boa pra equipe de Mali, vai apostar corrida. Tira de carrinho ali o número 15, o Takai, essa bola vai saindo pela linha de lado. Lateral pra equipe do Japão fazer a cobrança, Bruno Mio. Ó, informação. informação. É, saiu o Brahima Diarra e entrou o Demba Diallo, aquela substituição que a gente estava procurando. Quem saiu? O Brahima Diarra e entrou o Demba Diallo. Sai o Brahima Diarra para a entrada do 14 Diallo. Tem jogador de mais no chão. Enquanto isso, tem jogador de Mali no chão, ali na dividida com o 18 e o 16 da equipe do Japão. Ele escorregou, ele não... Escorregou. Não é falta, não. A bola ao chão. Vai ser dada ali a bola ao chão por simulação. Já cobrada a bola ao chão ali para a equipe de Mali, faz o domínio, a bola vai chegando. 10 minutos finais, amigos ouvintes. Nada de gols por aqui. Nada de gols. Por... Você que está ligado. Vamos aí com a informação. Tivemos agora há pouco Naomi no tênis feminino, né? Naomi Osaka e Angelique Kerber. Naomi Osaka tomou 2-7-0 e está eliminada. Uma pena. Novamente vai tentando chegar a equipe de Mali. Faz o corte aqui pro Japão. Olha a saída de bola boa. Rossoia faz o domínio. Vai tentar apostar corrido. 11. Japonês apostou e ganhou. Vai tentar cruzamento. A bola pro Tio Tsukimoto. Sobrou essa bola. Bateu. Sai sobrando na rede. Takai, sobrou no Mito, o Yamamoto por baixo, saiu do meio de dois, conseguiu dar aquela triscada pro fundo da rede, aberto o placar em Bordeaux, e agora o placar informa pra você, Nippon, o Japão tem um, Mali não tem nada, Plínio Lima, Bruno Mioto, olha o gol, mano, finalmente! Eu posso ouvir um aleluia? Finalmente! Depois de tanta pressão do Japão, o Japão finalmente abre o placar, né? Eu percebi que teve um jogador furando ali, na finalização perfeita, o goleiro defendeu, e o Yamamoto, no oportunismo, empurrou a bola para a rede. Finalmente agora, jogo aberto, 1-0 para o Japão. Aleluia, aleluia, aleluia, gol do Japão. Vamos chegando já 83 minutos, 7 para terminar. Recomeça a bola ali com o Fujita. Ele vem fazendo o domínio, a bola vem na ponta direita e a Yamamoto vem do gol. Ele vem apostando corrida aqui pela ponta. A bola é pro meio, pro Mito, faz o quarto, mas vai picar. Olha o Mito chegando, ponta direita, vai tentar cruzamento. Toca mais atrás, e a Yamamoto, agora sim é dele o cruzamento. Tirou dos dois. Agora vai matar tempo o Japão. Faz domínio e Yamamoto sobre essa bola. Vai rolar dentro da área. Fugiu. Ameaçou. Agora mandou. Bate na marcação. A bola sobra. Tem o Fugiu ali pra jogar. Tá parado o jogo. Falta do Fugiu em cima do jogador. Equipe de Mali. Não foi falta não, tá? Eu também não achei, Plínio. Também não. Até que enfim eu gritei gol, gente. Vamos embora, porque vem a equipe de Mali aqui tentando o empate. Saída de bola é boa. O Japão, se terminar assim, estará classificado. Subiu o pano. Subiu o... Não, toque de mão. Ah, tá. Toque de mão. Eu achei que tivesse subido o pano por conta do toque duplo ali, Plínio. Houve, né, um toque de mão ali, já não dá mais para dominar com a mão, E aí estamos chegando nos 40 minutos do primeiro, do segundo tempo, de por enquanto Japão 1, Mali 0. Depois de tanto sufoco, depois de tanto sofrimento. Foi muito Japão... drama com a gente. Eu achei que a gente ia terminar com 0-0. E vocês não sabem o nojo que me dá na raza 0-0. Olha que saída de bola boa! É pro Junsuke Minto! É pro Junsuke Minto! Vai sair aqui no goleiro! Consegue a cobertura! Sobrou essa bola, vem aqui pro Japão! O toque pro meio, pro Gossou! Ia fazer o corte! Novamente a equipe de Mali! Sempre que essa bola é pro Gossou, eles dão xiii! Vai pra rua! Ah, vai expulsar! Ih, vai pra rua! Vai pra rua, Joel Fujita! Vamos ver se ela vai levar na conta. A árbitra não deu cartão. Vai chegar perto do Fujita, acho que vai aplicar o cartão, hein? Vamos ver. Se aplicar o cartão é ruim. Vamos ver se vai aplicar ou não. Eu não achei pra tudo isso não, Plínio. Diga lá. Pelo visto não foi aplicado não, mas... ficou na advertência verbal. Meu Deus, ô Cocubo, cuida aí. Quase que você entregou essa paçoca aí. Aí o Léo Cocubo tá sendo pressionado ali pelo Jack T, número 18. Diga lá, Plínio. O Cocubo agora vai fazendo cera, né? Aproveitando que o resultado está a seu favor. Fazendo aquela cera clássica, né? Famosa cera. Cruzamento, a bola vem pra dentro ali pela ponta direita, recupera pro Japão, faz o corte, a equipe de Mali acabou não conseguindo dominar ali o Yamamoto, ele recupera, a bola chega mais lá atrás com o Lacine Diarra, ele vem fazendo domínio, a bola vai chegando, ponta direita, vai tentar a saída de bola ali pelo meio, vai tentar fazer o corte de qualquer maneira ali a equipe do Japão. Olha só a saída de bola de Mali. Faz o corte aqui pro Japão. Olha a saída de bola boa. Vai tentar alçada pelo meio. Faz o corte. Equipe de Mali. 86, quase 87 minutos. Bruno Milton. É. Até agora o Japão agora nos contra-ataques. Agora tem que matar, fazer um segundo e ser feliz e ir pro abraço. Olha só meu cruzamento ali do Junsuke Mito. Vai ficar nas mãos do goleiro Lacine Diarra. Enquanto novamente vem tentando chegar a equipe. Que a falta da marcada. Que é isso, hein, gente? E era escanteio, tá? Ó, é o seguinte. A equipe de Mali agora tá indo pro desespero. Tá partindo pro tudo ou nada. Esse é o momento ideal que o Japão tem que aproveitar um pequeno erro. Pra partir nesses contra-ataques aí, quem sabe faz o segundo gol pra fechar o caixão. Só pra botar o último prego no caixão. Vamos chegando a quase 90, meus amigos. Agora tem uma substituição. E é aquela substituição que nosso grande amigo Thiago Frank gosta, né, Bruno? É. Vem Sota Kawasaki do Kyoto Sanga no lugar do Yamamoto, o grande herói. Vai entrar o Kawasaki Sota no lugar do Yamamoto, tomei do gol. Outro sai aplaudido para a entrada do Kawasaki. Do Kawasaki Sota. 88 minutos e 10. Pessoal ali comemorando junto com o Yamamoto, lateral para a equipe do Japão. Mandou essa bola ali mais pro meio, tentou toque de cabeça, voltou mais atrás, faz o corte, recupera aqui no Japão, que vem tentando sair de trás. Agora o corte de Mali, agora a Mali vem pro desespero. Vem pro jeito que dá. Saída de bola é boa pra equipe do Japão. O Rossoe tentou passar ali pela ponta direita, não conseguiu chegar. A bola vai chegando ponta direita ali pra equipe de Mali. Errou o passe! Vez do Japão, que presentão! Saída de bola boa, Fudio. A bola vai chegando ponta direita ali pro meio, agora sim, Fudio. Faz o corte, equipe de Mali. Já vai subir a placa, mas vamos lá. Quanto vocês acham que a dona Edna Batista tem que dar? E 4 tá bom. E olha a Mali chegando! Falta em cima dele, falta em cima do defensor da equipe do Japão, falta em cima do Rata. Diga lá, Bruno. Acho que vai dar uns 7. O Plínio falou 4, tu falou 7, eu vou falar 6 pra ficar. Porque a maioria dos juízes estão dando mais de 10 minutos de acréscimo. Argentina e Marrocos foi aquele exemplo crasso e claro, né, Bruno? Exatamente. É, deu toque de cabeça, Leo Cocubo mandou pra frente, fica a bola pra equipe de Mari. Arbitragem mandou seguir, levanta e vai jogar. Olha a saída de bola boa, é ótima saída de bola. Saiu bem, Sato vai tentar a saída de bola boa pro fundo, Fujita. Fujita, cruzamento, tá ali o Lacine de Arra. A bola era na cabeça do Kawasaki Sota, mas tava ali o goleiro de Mari pra fazer a defesa. Subiu a placa! 5? Nenhum, nem outro. Ninguém acertou. Falaram 4, 6 e 7. Mais 5. Novamente vem tentando chegar a equipe de Malha. Tá que vem mais atrás pro Ducorré faz o domínio. Vai bater na marcação e vai embora pela linha de fundo. Canto bola pra equipe. Doge. Passe do número 18 do Japão, hein? Que passe do senhor Keiko Sato. Quem sabe? Keiko Sato. O Japão tem que ser inteligente agora. O Japão agora não pode deixar a corda afrouxar. Cruzamento pra dentro da área japonesa. Vai tentar o toque de cabeça, ela vai saindo pela linha de fundo. Novo escanteio, amigos ouvintes. Novo escanteio. E aqui tem o pessoal falando, né? Eu acho que é mais 5. 5, eu sabia. Vai agora o Sissoko pra fazer a cobrança do escanteio. 1 minuto dos 5 já foi, Plínio. O primeiro minuto, mais um escanteio pra seleção de Mali. Cruzamento, a bola vem dentro da área. Faz o corte, a bola fica ainda pra seleção de Mali, que tenta o cruzamento, a bola vem pra dentro da área, toque de cabeça. Corta de lá atrás o Arrata, o toque vem de cabeça, foi derrubado, a arbitragem mandou seguir. O toque vem pra lá, olha, bateu na marcação, é arbitragem. Reclamo de pênalti, Mandando pedir. Olha a bola batida no travessão! Reclamo de pênalti. E agora a reclamação. Tem reclamação de pênalti aí. Vamos ver, aí. Eu acho que é toque de mão. Vamos ver. Vamos ver se teve alguma coisa? Ah, pênalti. É, pênalti sim. Se não der, pelo amor de Deus. Já está ouvindo orientações do VAR aí. Vai checar, vai ver e vai confirmar. Quer ver? Estamos no momento com uma checagem, a dona Edna Batista Alves do Paraná vai checar um possível pênalti para Mali. É muito vai pênalti. Muito pênalti. Se ela não der, porque ela tá no Campeonato Brasileiro ainda, né, Bruno Milton? Ah, tá aberto o braço do jogador japonês. Esse é pênalti, sem nenhuma dúvida. Pênalti sem nenhum tipo de dúvida. Aí de novo. Pênalti em estado puro. A bola é do número 6. Do 6? É, do Kawasaki, velho. Do Kawasaki Sota. É, vai ser pênalti isso aí. É, a arbitragem tem que marcar o pênalti. Aparenta ser levemente. Vamos pro anúncio. Vamos lá. Pênalti pra Mali. E agora é a comemoração. Pênalti claríssimo pra Mali, não tem nem o que discutir, Bruno. Pênalti claríssimo, marcado pra seleção de Mali. Eu vejo o jogador de Mali comemorando como se fosse já o gol. Mas vale lembrar que tem o Kokubo no gol, hein? Tem o Kokubo! É a tua hora, Kokubo! É a tua hora, Kokubo! E vamos ver quem é que vai. Vai o Diarra. Vai o Tchemoku Diarra. vai Tia Moco de Arra pra cobrança do pênalti. Agora, lembrando daquela final da Copa da Ásia que o Cocubo pegou o pênalti decisivo na final contra o Uzbequistão. No último lance. Tem que ser assim. Assim se a Rodrigues narrou, e se acontecer é assim que eu vou narrar. Ali já na sua reza, o treinador Oumu Diallo da seleção de Mali. No eu centro também do... já tá com a mão no coração já. Quem? Goiwa, goleiro. Goiwa, técnico da equipe do Japão. Tiemu Kudjaha, ele contra o Léo Kokubo. Vai autorizar a Edna Batista. Autorizado Tiemu Kudjaha. Vai partir de perna esquerda. Correu pra bola, batido! Bora! Bora! Pra fora! Perde a chance de empate do jogo. A seleção malinense! Ele bateu no canto, tirou demais do Cocumô e mandou embora Plínio Lima pro Mioto! Que goleiro nós temos, hein? Meu Deus do céu! Que jogo é esse? Desligados! Quê? Tá pensando que esse daí é o Suzuki no gol? Ah, ele tomou cada gol na Copa da Ásia? Mandou embora o pênalti, vai terminar Edna Batista! Já estouramos o tempo da árbitra brasileira! O toque vem pelo meio, Fujita! Fujita agora vem fazendo o domínio! Olha só! Vai matar! Shusuke Mito! Pega o goleiro! Milagre, quase que o Japão fecha o caixão aqui mesmo, Plínio. Mas vem mais Japão, cruzamento da bola vem dentro da área, faz o corte da equipe de Mali, o toque vem ponta direita para a equipe de Mali, para a equipe africana, mandou essa bola para frente e vai terminar o jogo. A árbitra quer jogo e agora vai ter que crescer mais uns dois ou três, hein, Plínio. Saída de bola de Mali na ponta esquerda, tentou chegar, a bola vai chegando, esticada demais. Vai terminar o jogo final! Jogou! Não, isso dá maneira. Impedido. Uma comemoração que só da comunidade nipponista do Brasil e em todo o Japão também, hein, Plínio? Meu Deus. Brasil, né, que é o país que tem a maior comunidade japonesa fora do Japão. Eu imagino como deve estar a festa no momento. Muito bem. Acaba, chegando já, pelo amor de Deus. Todo mundo pedindo pra acabar. Já chega, Edna, chega. Vai mandar pra frente o Nishio. Né? Manda a bola pra frente, tentou um toque de cabeça, que vira o Japão. Rossoya vai fazer o domínio. Tá no meio de dois. Vai tentar sair da marcação. Tenta se desvencilhar. 11, Rei Solista tá parado o jogo. Marcado o impedimento do 11 japonês. A arbitragem tá mandando ali o goleiro cobrar. Fim de papo! No braço! Final de jogo em Bordeaux, na França! O Japão se classifica diretamente! Histórico de Yamamoto, um gol chorado, um gol sofrido, com uma saída de bola, mas o Japão faz o dever de casa, está na próxima fase das Olimpíadas de 24, Plínio Lima. Agora pode comemorar, pode soltar o grito, torcedor samurai, torcedor nadeshiko também, torcedora nadeshiko, né, que é a torcedora do Japão também. Pode comemorar. Estamos classificados para a próxima fase. Agora temos aí o jogo final do grupo contra a seleção de Israel. Mas que partida, gente, hein? Gol sofrido. Pênalti perdido para a seleção de Mali. Ai, meu Deus. Agora já prepararam aí os seus desfibriladores aí para poder reanimar o coração depois de uma dessas? Se o torcedor que é o torcedor tá como tá, imagina o narrador aqui, hein, Plínio? Ai, meu Deus. Isso. Vai, Bruno. Você, Bruno Mioto. Vitória gigantesca do Japão. Vitória gigantesca. Eu não tenho nem como medir essa vitória do Japão, velho. Eu tenho nem palavras. Classificado. Uma vitória difícil, um gol chorado do Yamamoto. Ai, como é bom torcer. Meu Deus do céu, como é bom torcer pro Japão. E agora o Chico. Samurai. Como é bom, como é bom. Gostaria de primeiramente agradecer a você, ouvinte, que esteve conosco. Meu Deus do céu. Que esteve conosco. Aqui junto da transmissão, junto de mim, junto do Plínio, junto do Bruno, a comemoração dos torcedores nipônicos. Aqui deu Japão, 1-0, pra cima de Mali. E agora agradecer, muitíssimo obrigado ao Plínio Lima e torcedor do Marinos ali. Muito obrigado também pra você que está ligado aí na Rádio Mirai, na Rádio Outra Dimensão. Na Rádio Animu, a rádio mais moe do Brasil, que também faz parte do nosso pool olímpico. E que vitória japonesa, se não é sofrida, se não é na raça, não é Japão. Lembre-se disso. Não é, não é. Muitíssimo obrigado também ao meu grande amigo, Bruno Mioto. Forte abraço a todos vocês. Pelo amor de Deus, agora eu quero descansar, velho. Quero descansar no meio da manhã, velho. Que sufoco, pessoal. Muitíssimo obrigado aos amigos ouvintes que estiveram aqui na transmissão. Voltamos em uma próxima oportunidade. Amanhã tem mais Olimpíada pra você. Júlio Olímpico, 24 anos do esporte na Mirai. Boa semana! Ai, ai, ai, não brinca assim com meu coração não, Japão, pelo amor de Deus. Gente de Deus, pelo amor de Deus, rapaz. Se você ouviu a transmissão até o final e você tá bem, meus parabéns, você é um guerreiro. Porque, desculpa o palavrão, o cara mais ponte que caiu. Olha, só o Japão pra fazer a gente sofrer, cara. Só o Japão pra fazer a gente sofrer desse jeito. Vitória da seleção nipônica. Foi fácil contra o Paraguai, mas a gente já sabia desde o início de que não iria ser fácil contra a seleção do Mali, né? E aí o que acontece? A gente passa 90 minutos, quase 90 minutos, no 0-0. Com a seleção nipônica pressionando durante todo o momento. E ainda por cima você vê a seleção nipônica sofrendo uma pressão do Mali, né? E aí, resultado. A seleção nipônica consegue um gol chorado logo no finalzinho. Sofre um pênalti, leva uma bola na trave ainda, né? Mano de Deus, rapaz. Se tinha, o roteirista caprichou. Mas, mano, pelo amor de Deus. Quem torce pro Japão assim como nós, quem é niponista assim como a gente, pelo amor de Deus. Imagina como foi sofrido, entendeu? Eu não pude gritar, evidentemente, né? Claro que não, mas, cara, lá no fundo eu gostaria de ter gritado, rapaz, sabe? Sinceramente, quando o primeiro gol saiu, eu dei vontade de virar a mesa, rapaz, pra poder comemorar, porque, mano de Deus, cara. Ai, ai. Só pra fazer de sofrer. E, galera, é o seguinte, daqui a pouco tem um vôlei de praia pra gente acompanhar, pra poder fechar esse sábado olímpico. Mas, cara, pelo amor de Deus, valeu a pena, viu? Valeu muito a pena. Então vamos fazer o seguinte: a gente fecha essa transmissão e a gente volta daqui a pouco, daqui a um minuto mais ou menos, pra poder cobrir o vôlei de praia. Daqui a pouco estamos de volta. Rádio Animu, a rádio mais moe, moe. Do Brasil. Daqui a pouco estamos de volta. You're not- Rádio Animu está apresentando diretamente de Paris, Olimpíadas 24.